Ora, boa noite, bem-vindos ao Sporting 160 de hoje. Avisar já que, e já dá para perceber que não temos a Mariana connosco. A nossa querida Mariana volta a estar aqui com compromissos profissionais e, portanto, não vai poder estar presente no Sporting 160 de hoje. E como eu e o João não queríamos estar aqui só os dois a falar, porque senão depois ainda dizem que nós tomamos conta disso e queremos dominar o mundo. Convidamos o Pedro Figueiredo, que já cá esteve, o Pedro Figueiredo já cá esteve, já é uma cara conhecida também, não só daqui e de outros espaços presenciais também, não é? O Pedro não é daquelas pessoas que só conhecemos virtualmente, já conhecemos pessoalmente. E convidamos o Pedro Figueiredo, e este estávamos há pouco a falar nisto, olá Pedro, porque o Pedro teve uma experiência fantástica, que vai falar aqui um bocadinho, decorreu a Liga Europeia este fim de semana de Goalball, onde o Sporting esteve presente tanto em masculinos e femininos. Infelizmente só conseguimos vencer nos femininos, nos masculinos não conseguimos, vínhamos com duas vitórias seguidas de títulos europeus. E o Pedro ainda teve uma experiência fantástica que já tínhamos tido a oportunidade de falar um bocadinho no outro dia no Spaces do Twitter, que foi árbitro durante este torneio. E achamos que seria fantástico falarmos aqui. Nós adoramos falar de modalidades também, e acho que temos aqui tudo para fazer um grande programa. Vamos falar, obviamente, do Arouca, vamos falar também um bocadinho do que se passou, notas breves da AG e do regresso da Gamebox, mas depois vamos falar do Goalball e desta experiência do Pedro como árbitro. E Pedro, olha, obrigado por teres aceitado o nosso convite e bem-vindo mais uma vez. Olá João, olá Pedro, olá também aos nossos telespectadores, se é que assim se pode, nem sei muito bem como é que agora designar Faz, com esta nova espectadores, vaga adeptos, das redes sócios. sociais. E um beijinho à Mariana, porque está ausente, mas na verdade está sempre presente. É verdade. E era isso que eu vos estava a dizer há bocado. Eu é que vos agradeço imenso, e não imaginam o orgulho que eu tenho, não por estar aqui eu, mas pelo facto de vocês decidirem fazer um programa para se falar de Goalball, porque mais à frente, depois também podemos, naturalmente, eu vou explicar algumas coisas, mas é uma satisfação enorme estar aqui precisamente para falar de Goalball. Obrigado, muito E obrigado a vamos, vocês. e vamos. Não, obrigado, E não, vamos, a que nós. nós, Eu e adoro vamos. ver Olá, Goalball, João, por exemplo. foste. João, ainda não tinha cumprimentado, É verdade. embora Boa falo noite, contigo Pedro. toda a hora e a todo momento, mas boa noite também. Eu Boa sei que noite. hoje estás mais uma vez na Serra, Estou na uma Serra. Serra que E em bem. breve vai deixar de chamar a Serra da Estrela para passar a chamar a Serra 160. Exatamente. Acho que já está, o João Acho já está bem, a acho tratar da expropriação de toda a gente ali à volta para nós bem. tomarmos Tudo. conta da Serra. Está tudo bem contigo, João, também? Está tudo, portanto, não, aqui temos um fogão a lenha atrás que já tem quase 100 anos e, portanto, convém preservá-lo aqui um bocadinho, mas era o melhor cenário e aqui é o único sítio da casa que tem net suficiente para estarmos aqui a E ver-nos. estás muito bem, e Depois, estás muito bem. deixa-me dizer que, além de adorar vir para a Serra, hoje conheci o Sporting Clube de Travancinha, que depois vou falar mais à frente. Foi uma experiência fantástica falar com o Sr. Xavier e temos algumas histórias que ele contou-me em primeira mão e, portanto, o E do Sporting está em campeonato, todo vamos lado. passar essas É, imagens. o Sporting Clube de Portugal é mesmo isto, é uma pessoa ir passear e de repente encontrar lá um clube que é Núcleo 74 do Sporting, conhecer lá uma pessoa, falar um bocado do Sporting e ver que realmente nós somos enormes. Muito bem. E antes de mais, mudou o mês. Agradecer aos nossos patronos no Sporting 160. O mês mudou, continuam bastantes patronos. Obrigado a todos eles. Temos tido conteúdos, como toda a gente sabe, regulares. Ainda hoje coloquei mais um conteúdo. Os pós-jogos já são ex-libris das publicações que lá fazemos. Obrigado a todos os que continuam a nos apoiar no Patreon do Sporting 160. E muito bem, e vamos começar por Arouca. O tema central vamos deixar mais daqui um bocado. Vamos tentar também não ir mais de meia hora no máximo entre todos os temas que vamos falar, da Nem é preciso. Arouca, Claro. das Assembleias Gerais, das notas, para depois falarmos aí sim do tema principal. Pedro, vou começar por ti, embora eu já me tenhas feito o alerta, porque já falamos tarde, que só tiveste a oportunidade de ver também a primeira parte, devido a compromissos que acabam por ser profissionais, que estavam relacionados com a tua atividade, digamos assim, durante o fim de De semana. árbitro de golebol, exatamente. Exatamente. E viste só a primeira parte, dentro daquilo que viste, peço-te algumas palavras e depois também avanço para o João, Sim, mas o okay. de facto, só consegui ver a primeira parte. E as únicas notas que eu teria que colocar aqui, embora tenha visto depois o resumo do jogo completo, mas pronto, quero-me cingir só àquilo que aos 45 minutos que vi, e a nota que quero deixar é que, de facto, o Daniel Bragança faz falta na equipa. Não sei se é por talvez potenciado pela ausência do Pedro Gonçalves, apesar de não fazerem as mesmas funções, mas acho que o Daniel Bragança realmente provou que esta oportunidade já podia ter vindo há mais tempo, até porque eu tenho seguido também o Sporting 160 e outros fóruns, e uma das coisas que se tem realmente apontado, ou que se tinha apontado, era que realmente, se calhar ali aquele meio campo com o Palhinha e o Matheus Nunes, se calhar ficava ali um pouco curto, e a solução do Daniel Bragança, e aliás foi o primeiro jogo a titular e foi logo o homem do jogo. Só aí prova logo a preponderância que o Daniel tem, ou que pode fazer, que pode ter na equipa. E a segunda nota tem a ver também com o Daniel Bragança, mas com o facto de, às vezes, pensar-se: ah, mas eles são um bocado novos e tal. Não há. Não, se há coisa que o Sporting conseguiu comprovar, e exatamente na época passada, independentemente de ter havido ou não público nas bancadas, mas a verdade é que os jovens jogadores, quando têm uma oportunidade, muito raramente a conseguem, muito raramente a desperdiçam. Primeiro porque sabem que provavelmente depois, se a perderem, demora muito mais tempo a voltarem a ter essa segunda oportunidade. E tem a ver também em relação a isso, com a entrega que têm naturalmente em campo e, claro, também com o talento natural que cada um dos jogadores tem. E o Daniel Bragança é, de facto, um jogador muito talentoso. Aquele meio-campo ficou muito diferente dos 45 minutos que eu vi. Ele, de facto, mexeu ali naquele miolo, talvez até respaldado por se sentir ali ao lado do Palhinha, complementando o trabalho do Matheus Nunes, que também me pareceu que talvez tivesse um bocadinho mais adiantado do que era normal. A verdade é que, independentemente disso, os três elementos do meio-campo, e estou a contar naturalmente com o Palhinha, o Nunes e o Daniel Bragança, acho que houve ali realmente uma certa magia. Isto já é o meu lado romântico do futebol a falar, mas acho que houve ali uma certa magia, e que ficou demonstrado que o Daniel Bragança é uma aposta de valor e que deve continuar a ser para repetir nos claro. Tempos mais próximos. Sem dúvida. Muito bem, João. Tu tiveste a comentar na Rádio Observador, como eu disse no pós-jogo, acho que já nem é preciso dizer tu mais uma vez, porque o João atualmente já é uma figura residente, e ainda bem, na Rádio Observador. Tiveste a comentar, viste o jogo todo, obviamente, ainda falamos também à vinda de Arouca, depois também falarei um bocadinho só sobre dessa saída Arouca. Pegando aqui o que Pedro Figueiredo disse, eu sei que para ti também foi o homem do jogo, obviamente foi o homem do jogo da Sport TV, que é considerado o homem do jogo oficial, digamos assim. Se calhar vamos começar por aí, importante a entrada de Daniel Bragança, no momento em que o Sporting precisa ali de algo mais. Tínhamos falado já várias vezes, só marcamos um golo, desta vez voltamos finalmente a marcar dois golos. Não sei se o Daniel Bragança é tão importante com isso, ou se é o próprio Sarabia, que já estava a sofrer na pele daquele problema sportinguista, não é? Que não se dá tempo e o homem faz duas assistências e curiosamente ganhamos com dois golos marcados. Como é que tu viste este desempenho do Sporting Arouca? Bem, eu acho que o Pedro aqui já fez algumas características importantes do Daniel Bragança. Eu acho que é um jogador extremamente inteligente, tem muito talento a sair, por exemplo, da pressão da fase de construção que o Sporting faz quando sai em construção, deu-nos essa categoria a sair da pressão que o Arouca nos fez. Depois, tivemos uma variante tática, como vocês viram. O Matheus Nunes, quando nós atacávamos, fazíamos um triângulo onde o Palhinha era o vértice mais recuado, depois o Bragança um bocadinho mais à direita e mais subido um bocadinho à esquerda o Matheus Nunes. A defender, jogávamos exatamente igual, em 5-2-3, porque o Ruben Amorim gosta de pressionar com três homens na frente e era o Matheus Nunes que pressionava do lado esquerdo. Mas aqui o Pedro referiu uma coisa muito importante do Daniel Bragança. Além de vontade de querer e de mostrar, é verdade é que é um jogador extremamente inteligente e talentoso. E juntando isso, por exemplo, ao Pedro Porro e ao Sarabia, portanto, juntando três jogadores inteligentes que sabem sair da pressão, que têm muita qualidade, o Sporting saía da primeira fase de construção muito mais facilmente, apesar do bom jogo que o Arouca fez. E isso ainda vamos beneficiar mais quando tivermos outro jogador inteligente, que é quando vier o Pedro Gonçalves. Portanto, quando juntamos Daniel Bragança, Pedro Porro, Sarabia e Pedro Gonçalves, temos quatro jogadores muito inteligentes em campo e o Sporting beneficia com isso. Depois, Pedro, o Sporting deixa-me só fazer-te uma pergunta. E quando vier o Pedro Gonçalves, quem é o jogador que tem que sair? Eu neste caso, eu acho que vamos jogar assim, Pedro. Posso estar enganado. Eu acho que o Nuno Santos agarrou o lugar à ala esquerda, que o Vinagre tem estado em baixo. Eu gostei muito do Nuno Santos, muita verticalidade a atacar e a defender sempre com aquela garra. Portanto, não, e aliás, acaba por fazer um golo, não é? Mesmo jogando naquela posição. Portanto, eu acho que o jogador ali que pode sair, Mateus Nunes, em jogos onde vamos jogar contra equipas que têm o bloco baixo, será o elemento, se calhar, que irá sair. Em jogos contra adversários que nos coloquem mais dificuldades, principalmente a defender. Eu acho que aí o Daniel Bragança será preterido, porque o Ruben Amorim é um bocado conservador nisso e prefere o Palhinho e o Mateus Nunes. E, portanto, lá na frente o Pedro Gonçalves, na esquerda, o Sarabia na direita e o Palhinho no meio. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, mas contra estes blocos baixos, eu acho que vamos jogar exatamente assim, porque o Daniel Bragança dá-nos aqui outra inteligência, outra capacidade de decisão, outra capacidade de passe, de circular e fazer a bola circular. E o Sporting beneficiou muito isso, e quem foi à Arouca, se calhar, ainda viu mais do que nós vimos na televisão, porque deu para ver os pormenores sem bola do Daniel Bragança, também um jogador muito inteligente. E depois o Sporting acabou por fazer, realmente, na primeira parte, acho que merecíamos um bocadinho mais. O Sarabia teve lá duas ocasiões, com a guarda-redes deles fez duas boas defesas. E, portanto, o Sporting acabou por estar bem. Depois, na segunda parte, obviamente, tivemos o percalço do golo, e acho que aí é preciso salientar o seguinte: o Sporting marcou, e é o momento do jogo, Pedro, conforme dissemos no pós-jogo, é o 2-1 do Sporting, que é marcar logo a seguir ao golo do Arouca, enquanto ainda tínhamos muita força, enquanto tínhamos forças em alguns atletas, porque a verdade é que nós podemos dizer o que quisermos, mas desde que saiu o Paulinho e o Sarabia, o Sporting nunca mais teve qualidade na frente, capaz de... O Pedro Figueiredo não viu a segunda parte, mas não. Pedro, vou-te contar, desde que saiu o Sarabia e o Paulinho, o Sporting nunca mais chegou com perigo, e o Varela esteve lá e viu, à baliza do Arouca. Isto porquê? Porque as nossas segundas linhas não têm a mesma qualidade que as primeiras. Temos que dizer isto abertamente. Se bem que Jovane, de vez em quando, faz realmente bons jogos, neste jogo não foi o caso, teve duas más decisões em jogadas em que podíamos ter causado algum perigo. Tiago Tomás está realmente numa fase onde não consegue colocar em campo também o seu talento, jogar em profundidade, que é fundamental no jogo dele. O Sporting também não jogou isso, tentou apoios, e aí Paulinho é bastante melhor que Tiago Tomás. E depois está a Bata também na direita, no lugar de Sarabia, não conseguiu agarrar o jogo e entrar em jogo. E, portanto, o Sporting foi sempre uma equipa muito curta, e depois Ruben Amorim teve que meter o Ugarte ao lado do Palhinha para nós segurarmos o jogo. Acabámos por segurar o jogo, realmente o Arouca também não teve assim nenhuma grande oportunidade, só situações de canto e tudo, e portanto... E o teu filho agora também quer dizer qualquer coisa, e acho bem, se ele quiser... E trouxe um telemóvel com uma chamada a decorrer, é importante. E portanto, o Sporting nunca conseguiu, com as suas segundas linhas, trazer o mesmo jogo e respirar aquilo que nós precisávamos. E portanto, o que eu acho importante salientar é o grande jogo de Daniel Bragança, e Sarabia, mais perto das zonas de finalização, mais perto de Paulinho, com esta associação de qualidade de Daniel Bragança, Sarabia, Pedro Porro e também Paulinho, que também é um jogador inteligente nos movimentos que faz, o Sporting beneficiou disso, e portanto Sarabia teve realmente um bom jogo a seguir a Daniel Bragança e fez duas assistências. Portanto, acho que o Sporting acaba por fazer uma boa primeira parte, uma segunda parte menos boa, mas temos que salientar aquilo importante, e nós sabemos, Pedro, já falámos disto, aquele estigma de depois das competições europeias normalmente perdemos pontos. Neste caso não fomos nós que perdemos pontos, foi o rival. E portanto, é importante quem dizia que foi esta vitória, público, não é? Acabamos de ficar que foi esta vitória. Benfica, não é? E deixa-me de realçar que... Num campo difícil, atenção. Num campo super difícil, exatamente. Difícil. Fora, super difícil. E salientar uma coisa, que é, diziam que o Sporting não sabia jogar com público, os estádios completamente cheios, e não fomos nós que com público claudicamos. Portanto, deixa-me dar esta nota aqui, é que não fomos nós com público claudicamos. E vou pregar nessa tua dica, e que é importante. Eu estive em Arouca e pude ver o jogo. Eu tenho que dizer duas ou três coisas para quem não leu o que eu escrevi no Twitter. As pessoas, obviamente, nem todas têm Twitter, mas eu tenho que dizer duas ou três coisas. O Sporting não tem culpa, o Sporting recebeu bilhetes de 13, 20 e 30 euros, e tenho que dizer que eu por exemplo, estava com três amigos, dois que levei do Porto porque não tinham boleia e tinham bilhetes de 30 euros, eu tinha de 13, e um outro amigo meu que veio de Águeda também tinha 13. E estávamos os quatro a ver o jogo no mesmo sítio, exatamente no mesmo sítio. Portanto, quem tinha 13, 20 e 30 euros via o jogo exatamente, fosse o local que fosse, escolhesse o que quisesse. Eu escolhi, porque eu gosto de ver o futebol em pé, fui para a última fila da segunda bancada. Arouca tem duas bancadas centrais, como quem conhece o estádio de Arouca. Eu fui para a segunda e fui mesmo para o centro do Real Madrid. Portanto, eu estava provavelmente num dos melhores locais para se ver futebol naquele estádio. E paguei 13 euros. E ao meu lado estava um amigo que tinha pago 30. E, portanto, só para ver como é logo para começar, estas coisas no futebol português são absolutamente espantosas. Depois, obviamente, 30 euros para ver um jogo daqueles à chuva num estádio daqueles é puxar um pouco pela capacidade financeira dos adeptos. Cartão de adepto, as duas bancadas estavam vazias. Dizem-me que no caso da Arouca poderia lá estar uma pessoa. Na altura que eu tirei a fotografia não estava lá ninguém, mas que se tivesse uma. Duas bancadas completamente vazias de cartão de adepto. Não sei, eu acho que é já uma questão de orgulho do João Paulo Rebelo. Eu acho que isto já não faz sentido absolutamente nenhum. Fiquei também ontem a saber que no estádio do Famalicão não há mesmo condições para já de não ter a bancada visitante, a não ser apenas para cartão de adepto, devido à forma como o estádio está construído e, portanto, não permite fazer a separação das bancadas, como diz o decreto-lei, porque, por quem não saiba, a zona dedicada ao cartão de adepto tem que estar mesmo completamente selada relativamente a todas as outras bancadas e, portanto, não é possível neste momento ali no Famalicão. Famalicão que, muito bem, a sua claque cedeu alguns bilhetes à claque do Vitória Sport Clube para as pessoas estarem todas juntas. E depois, festa normal das pessoas em Arouca, um estádio dentro das condições muito interessante, gente boa, a separação entre adeptos até, se possa dizer assim, entre adeptos de Arouca e do Sporting, é perfeitamente possível, não há problemas nenhum. Uma quantidade de polícia assustadora, voltam a estar, sempre que vamos a Arouca, a Passos Ferreira, a Moreira de Cónegos, sempre com a polícia a cavalo, um exagero absoluto. Eu acho que eles devem tirar os cavalos só mesmo porque já não têm nada que fazer e, portanto, toca a tirar os cavalos, quanto mais seja para eles passearem. Pá, porque a quantidade de polícia por um jogo desta natureza, e já sabemos, ok, é melhor lá estar do que não estar nada, pode acontecer alguma coisa. Epá, sim, está bem. Mas depois são custos, e são os clubes que pagam, e depois não se podem queixar, como já vi nos relatórios, a dizer, mas nós temos que ter muito polícia, e então nós pagamos por isso. Epá, ou nem 8 nem 80. Pá, de resto, o estádio choveu, choveu bastante, como toda a gente sabe. 65, pelo que eu vi, estiveram 3.500 pessoas, mais coisa, menos coisa. E eu acho que as pessoas têm, ainda hoje coloquei aqui uma série de dados. O preço dos bilhetes, obviamente, está a tirar muita gente dos estádios, é óbvio, mas há também outros dois fatores: a pandemia e os hábitos que mudaram de alguns adeptos. Quanto mais não seja porque subscreveram canais premium e porque agora é muito mais cómodo estar em casa do que estar a voltar, os preços, e os horários. Este jogo é ridículo continuar assim. Um jogo destes às 8h30 da noite é ridículo. Eu moro no Porto. Obviamente, moro de minha casa ao estádio do Arouca, são 55 km. Eu demoro uma hora porque a autoestrada acaba em Oliveira das Meias. Esqueceram-se de fazer o resto da autoestrada porque alguém deve, não sei, quando fizeram a autoestrada devem ter dito, não vamos gastar agora mais nisto e vamos pôr mais e não sei o quê por esse país fora e não fizeram a autoestrada toda. Fizeram 32 km de autoestrada. Os últimos 30 demora o tanto tempo, demora muito mais do que a autoestrada. Mas eu moro aqui uma hora, ok. Cheguei à meia-noite a casa. A maior parte da malta que lá estava, como toda a gente sabe, era dos grupos organizados, que não são organizados ou que não são de claques, porque agora vão para a zona como os outros, mas continuam lá estar todos. Devem ter chegado a casa para ir às 3 ou 4 da manhã. Isto é impensável. Querer que alguém venha ao futebol, que possa vir fora de casa, trazer eventualmente uma criança, é impensável. Não faz sentido nenhum. Este jogo podia ser perfeitamente às 3, 4 da tarde. Chegavam a casa as pessoas, acabava às 6 da tarde, 9 horas, ainda dava para jantar com a família na boa. Não faz sentido nenhum. Mas pronto, são sempre os mesmos do costume a queixarem-se destas coisas. Não vou perder também muito mais tempo com isso. Meus caros, para não estarmos aqui a tomar muito mais tempo em relação à Arouca, que já falamos aqui, Castro, peço-te muito rápido, que é, vamos parar esta pausa das seleções. É boa para o Sporting. O Sporting, quando regressar, vai ter vai jogar todas as competições. No espaço de um mês vai jogar campeonato, Taça da Liga, Taça de Portugal, Liga dos Campeões. Vai ter 4 jogos em Alvalade. Vamos rezar pelo relvado. O relvado. Exatamente. Mas como é que tu vês isto? Esta paragem foi boa? e como é que tu perspectivas os próximos tempos? Sim, ficamos com um ponto, que é uma coisa que ninguém estaria a contar, certamente, verdade seja dita. Aquela vitória de foi engraçada porque o jogo acaba na Luz ao mesmo tempo em que nós somos campeões do mundo no futsal. É verdade. Para nós foi uma dupla satisfação, não é? Para outros não terá sido tanto. Foi giro, mas o final foi ninguém giro. Ninguém estaria à espera, a verdade é que não estaríamos à espera de estar aqui a falar hoje a um ponto. Do Benfica e empatado com o Porto, obviamente. Não, eu acho que é importante esta paragem por dois motivos. Aquilo, o Ruben Amorim disse que era preciso alguns jogadores que recuperarem alguma fome de bola, portanto nota que há ali algum cansaço mais anímico, mas sobretudo para recuperarmos o Gonçalo Inácio, que faz muita falta na defesa, e o Pedro Gonçalves no ataque. Portanto, acho que esses são os pontos importantes, é os jogadores, alguns jogadores também recuperarem, e o Fedal não aguenta este ritmo de 3 em 3 dias, como vimos, não foi titular em Arouca. Portanto, é importante esta paragem para isso, e nós vamos recuperar o nosso melhor marcador, que é o Pedro Gonçalves. A Liga vai recuperar o melhor marcador do campeonato e nós vamos recuperar o nosso defesa que sai a jogar em melhores condições e que tem uma capacidade de passe fantástica. Portanto, para o Sporting é bom esta paragem e vamos esperar que voltemos com esta mesma vontade e com esta capacidade de mudar o chip entre as competições, porque não é fácil, e o Ruben Amorim tem conseguido isso. Portanto, acho que é bom para nós, Pedro, sinceramente. Muito bem. Pedro Figueiredo, sei que também já falaste um bocadinho sobre isso, mas é um tema que é incontornável, temos que pelo menos, quanto mais não seja, expressar aqui o que pelo menos cada um entende sobre isso. O Sporting viu mais uma vez as suas contas serem reprovadas enquanto clube, o Sporting Clube, numa Assembleia Geral na quinta-feira passada. Lá está, se eu há pouco queixava-me dos horários da Liga, aqui tenho que me queixar dos horários da Assembleia Geral e de não se pensar um bocadinho mais para outros adeptos, mas já falamos muito sobre isso, mas... Segunda vez que as contas são reprovadas, sabemos que há sempre a velha questão, epá, mas temos sido campeões, temos ganho nas modalidades, sabemos isso tudo. Como é que tu olhas para este momento que, no meu ponto de vista, e sem querer moldar a tua opinião, claro, acho que Frederico Varandas não pode olhar para aquele 1% ou quantos foram aqueles 700 e dizer que estão ali radicais e não sei o que mais. Estão os que tiveram, os que apareceram. São tão válidas as opiniões deles como as minhas, como qualquer um de nós que dá aqui, até como as próprias opiniões do próprio Frederico Varandas. Como é que tu viste esta segunda, digamos, reprovação das contas e, já entretanto, um pedido de nova Assembleia Geral para o dia 23, no dia em que recebermos o Moreirense em Alvalade? Olha, sim, é verdade. Esse foi o tema que nós falámos lá naquele talk do Twitter. E de facto é incontornável a leitura política que tem que se retirar deste segundo chumbo das contas, do relatório de contas e do orçamento. Independentemente do número de sócios que lá estiveram, independentemente dos sócios que lá estiveram, porque parece que estava em causa estes 1% que decidiram estas votações, independentemente disso, são as regras da democracia do Sporting. Eu lembrei exatamente também no talks do Twitter que é um pouco estranho o presidente vir lembrar que este 1% está a tentar bloquear a gestão do clube, quando ele próprio foi beneficiário das regras democráticas do Sporting, uma vez que não foi o presidente mais votado, mas sim o que recebeu mais votos. Portanto, há aqui uma certa dualidade nos critérios de análise, porque não pode valer quando nos convém e não valer quando nos convém. Eu fiquei um pouco surpreendido pelas declarações do presidente, mais surpreendido ainda com as declarações do presidente da mesa da Assembleia Geral, quando os jornalistas lhe perguntaram qual era a leitura política que tinha, que retirava deste segundo chumbo, e ele disse que cabia ao Conselho Diretivo leituras políticas, não ao presidente da mesa da Assembleia Geral. Achei mais curioso as declarações do Dr. Rogério Alves do que propriamente do Dr. Frederico Varandas, mas são as condições que têm, e provavelmente, se calhar, se somos nós aqui, ou neste caso eu, a especular, se não tivesse marcado a Assembleia Geral para uma quinta-feira às 6 da tarde e tivesse marcado para um sábado às 7 ou 8 da noite, provavelmente o resultado teria sido outro. E não estou a dizer que poderiam ter passado nessas condições e terem chumbado nestas, provavelmente seriam diferentes com certeza absoluta. Aliás, parece-me que a próxima Assembleia Geral vai ser exatamente a um sábado, portanto, Aliás, já tinha passado o jogo. Em sábado e dia de jogo, Pedro. Sábado e dia de jogo. E atenção, já uma vez tinha passado uma Assembleia Geral com resultados positivos, no caso para ele era com pouca gente, portanto, é tão válido quando se passa como claro. Se quando se reprova, quer dizer, os sócios são aqueles que aparecem. Claro. Claro que nós podemos reclamar e dizer, eu gostava de lá ter 50 mil sócios. Ah, pá, eu também gostava, mas isso nós claro. Sabemos muito bem como é que estas coisas são. Normalmente nas Assembleias Gerais, se forem as eleições e se forem muito concorridas, é quando aparece muita gente. Ah, pá, claro. Agora, apareceram 700. Epá, olha, o meu agradecimento aos 750 que apareceram lá, fizeram mais do que, olha, por exemplo, eu que não pude aparecer e que não tive a oportunidade, e portanto, eu não consigo ir contra pessoas que fizeram aquilo que um sócio pode fazer, que é ir a uma Assembleia Geral claro. Do clube. Claro, e há até uma certa tendência, historicamente no Sporting, quando as coisas, ou quando a situação no futebol está estável, como neste momento está estável... Vai menos gente, não é? Vai muito menos gente. É e, vai, e tem tendência a ir os contestatários. Isto não tem a ver com a direção do Dr. Frederico Varandas, tem a ver com a história do mesmo. Sporting. É verdade. Isto é basta analisar as Assembleias Gerais. No tempo de Bruno Carvalho, as Assembleias Gerais tinham realmente muita participação. Primeiro porque os sócios estavam mais envolvidos, mas também porque havia muitas alterações e havia sempre uma certa efervescência na forma de gestão do presidente Bruno Carvalho, que levavam as pessoas a quererem participar e mudanças de estatutos e aquela tendência que o presidente Bruno Carvalho tinha de querer o próprio apoio dos sócios. A questão aqui é que, e pragmaticamente, continuam chumbadas as contas, os regulamentos vão continuar a ser cumpridos naturalmente, porque... Claro. Gestão duodécimos, não é? A gestão por duodécimos, exatamente. Sim, eu depois vou só dizer uma coisa relativamente, que até já puseram aqui no chat, mas força, Pedro, exatamente, Ok. Para dizer que eu não sei se isto que pode ser interpretado como um castigo. Não acredito que isso seja assim. Eu gosto sempre de acreditar que os sócios, quando votam de forma a que as direções percebam que não é aquele caminho que os sócios querem que o clube siga, mas outro. E quando eu digo aqui o outro caminho, eu falo concretamente na questão das modalidades. Voltou a haver no Sporting uma demasiada futebolização do clube. E isso a mim entristece-me imenso. Foi outra das coisas que eu disse também no Talks do Twitter. Eu sempre, e isto tem a ver com uma velha frase que o Vítor Cândido dizia e continua a dizer, que eu não sou do Sporting Futebol Clube, eu sou do Sporting Clube Portugal. E uma das coisas que a mim me enche de orgulho no Sporting é que o Sporting é um clube muito eclético, tem muitas modalidades e não tem modalidades apenas só por ter modalidades, tem modalidades onde são competitivas, nomeadamente o goalball, razão pela qual eu estou aqui hoje. E isso é muito importante. E aquilo que se verificou nestes últimos tempos foi, de facto, um desinvestimento nas modalidades. Falaram em cortes de 50% em algumas, que em algumas não pode não significar assim... 50% é sempre um corte significativo. Claro. Mas pode não ser assim tão importante ou tão relevante em algumas modalidades, mas em outras é demasiado importante, porque 50% pode significar um grande valor. E a mim entristece-me imenso terem acabado com algumas modalidades. Eu também falei no exemplo da canoagem. Que infelizmente, quer queiramos, e podemos fazer as leituras todas que quisermos. Para a história, o Sporting despediu atletas em ano de atletas Jogos Olímpicos em ano por acaso de Jogos até Olímpicos. Conquistou uma medalha. Duas medalhas. Duas, na verdade. O Emanuel Silva conquistou uma medalha em K4 e o Norberto Mourão também conquistou outra na canoagem. Portanto, o Sporting, no início deste ano, em janeiro, despediu dois atletas que 6 meses depois foram conquistar medalhas aos Jogos Olímpicos e aos Jogos Paralímpicos. Eu não consigo entender qual é a justificação. E eu até gostava de saber, porque pode eventualmente ser uma questão de orçamento, mas eu até gostava de saber quanto é que custava, por exemplo, o Norberto Mourão ao Sporting. Qual era o valor? Quanto de orçamento, é eu não acredito, Pedro, porque depois eu vi uma certa linha de pessoas que defendem algumas políticas de Varandas, e nada contra, cada um tem direito a, eu digo sempre isto, cada um tem que defender coisa. Também já falamos aqui bem do Varandas quando tivemos que falar bem, demos os parabéns quando foi o título de campeão e outras coisas, claro. Quando temos que dizer, dizemos, mas lembro-me na altura destes despedimentos, da saída da judoca, da judoca, que agora não me recordo o nome, toda bonitinha, que estava sempre a ucraniana, que agora a Dária Bolívia. Exatamente. E sim, lembro-me que na altura havia uma espécie de uma lógica que era: ah, mas eles só são atletas para irem lá porque nem treinam lá, e não sei como é, aquela lógica de se, quase que só os que estão ali, os que estão na casa, é que são atletas, é que. Mas, bem, Pedro, eu fiquei até assim, e eu, mas espera aí, isto agora já estamos a este ponto. Mas até, de achar esse, argumento, que... mas até esse argumento é ridículo. A Patrícia Mamona. Pois, a casa de treino da Patrícia Mamona é o centro de alto rendimento do Jamor. A Patrícia Mamona não treina em Alvalade. O óbvio com ela era em Madrid, não é? E sim, havia mais, e há mais atletas, e o Nelson Neves também. E, quer dizer, houve muitos casos assim. Portanto, isso só existe, esse dado só existia quando era... E a Dária também foi medalha olímpica, mas a Dária já estava dispensada há muito tempo, já foi no tempo da pandemia, embora nunca se viu. Eu não me lembro de ter visto o Sporting fazer um post de despedida. Aquilo foi... De um momento para o outro desapareceu. Ela começou a pôr, deixou de pôr coisas de Sporting e eu nunca mais ouvi falar dela. Continuei a seguir, depois ela mais tarde vai aos Jogos Olímpicos e ganha. E vocês reparem ainda noutra coisa. A direção e deixa-me só dizer uma coisa, que era o que eu ia dizer. Obrigado aqui ao Três Gerações, a Oriola em Leiria e a Evelise também em Leiria. Como se de momento as pessoas não pudessem. Aliás, posso-vos dizer que o voleibol já esteve para ficar aqui no Norte. Eu conheço, uma das pessoas que apresentou o projeto em Lisboa e não ficou, pá, por detalhes, não, porque estava pensado em os treinos serem aqui e deslocalizar e até quase que servir como um piloto para termos, quem sabe, alguns tipos de modalidades, porque é verdade que as modalidades, obviamente, que era aquilo que tu dizias, têm que ser, tem algumas delas, não digo todas, porque algumas não têm essa capacidade e, portanto, vai-se buscar o outro, têm que ser rentáveis. Mas sabemos que essa rentabilidade só acontece com meia dúzia delas, nós sabemos da dificuldade, claro, que é, bem, tu vais falar daqui a um bocado do goalball, eu diria que deve ser difícil, e, portanto, tem que ser... Nós também não podemos, eu não sou sócio do Sporting para pagar a minha conta para as modalidades dos 5 do pavilhão. Não, eu sou sócio do Sporting, pago as minhas cotas para o bolo das modalidades e eu quero ter orgulho em ter 55, 56, 57, quem sabe um dia 60. É evidente que não queremos que elas sejam sustentadas no seu bolo. E, portanto, esta lógica a mim é que me deixa assim um bocadinho, enfim, um bocado, às vezes parece que não vivemos na mesma realidade, parece que não tem orgulho em perceber que o Sporting, se é um clube eclético, desde a sua nascença, leiam a história que saiu este ano, ou o ano passado, ou há dois anos que saiu, muito bom, vejam como é que é a essência do Sporting, como é que tudo nasce, e como é que é o ecletismo está presente desde o fundador. Mas vocês vejam bem, há aqui uma certa estrelinha, né, no trabalho deste Conselho Diretivo, porque, como sabem, também acabou com o ciclismo. Certo. E mesmo depois de ter acabado com o ciclismo, ganharam um título depois de ter, é uma coisa absolutamente inacreditável. Esse ponto que estavas a dizer é uma coisa muito engraçada, até porque foi uma das conversas que eu tive, uma das árbitras internacionais que esteve na equipa de arbitragem do goalball este fim de semana, a Raquel Aguada, curiosamente foi a árbitra que apitou a final paralímpica feminina em Tóquio. E estávamos exatamente a dizer essa questão de não se conseguir compreender a lógica, quer dizer, não se conseguir entender, porque compreender até se compreende, porque é a lógica comercial, ou seja, passou a haver aqui uma certa, a questão dos lucros, etc., e sobretudo com o advento das sociedades anónimas desportivas. Mas o desporto, da forma como nós o entendemos, há uma certa responsabilidade social. Ou seja, cabe aos clubes, sobretudo aos clubes grandes, porque são os clubes que têm maior capacidade financeira, cabe também aos clubes, do muito dinheiro que ganham do futebol, poder distribuí-lo pelas outras modalidades, não só para fomentar a prática desportiva noutras modalidades, porque, pronto, há realmente a futebolização do desporto em Portugal e compreende-se, como existe, por exemplo, o rugby na Nova Zelândia e na Austrália, e também deve ser o Deus nos acuda nesses países. Ou o futebol americano e o basquete nos Estados Unidos, compreende-se isso perfeitamente, mas há essa responsabilidade social, ou deveria haver essa responsabilidade social dos clubes em, quando têm realmente essa possibilidade de poder apoiar outras modalidades, damos por exemplo o caso do futsal. O futsal do Sporting, neste caso, que neste momento é campeão europeu, tem os títulos todos e campeão nacional, etc. Ou seja, não deve ser difícil ao futsal do Sporting arranjar patrocinadores. Assim como também não deve ser difícil ao basquetebol arranjar patrocinadores, até porque parece-me que é um projeto bastante, muito, muito querido deste Conselho Diretivo, e não há mal nenhum nisso, atenção, não há mal nenhum nisso. Aqui a questão é a minha lógica de tentar encontrar um certo equilíbrio. Porque se o Sporting é esse clube eclético e com pergaminhos em outras modalidades, há quantos anos nós somos campeões de corta-mato feminino europeu e nacional? Okay, e por isso é que somos uma entidade de utilidade pública, não é? Exatamente. Temos esse estatuto, claro, graças ao muito que damos à sociedade. O estatuto que é preciso manter, existem regras manter, para se manter o estatuto de utilidade pública. Absolutamente, absolutamente. E há modalidades cujo custo não é assim tão elevado. Não falo de um hockey patins, onde, por exemplo, os campos são diferentes, o material também, o seu próprio material é diferente. Mas falo de outras modalidades que provavelmente podem não custar assim tanto e cujo retorno pode ser até muito maior. Porque, infelizmente, há uma certa tendência das pessoas só se lembrarem do resto das modalidades em ano de Jogos Olímpicos. E depois ficam admiradas, não conquistámos estas medalhas e não sei o quê. Porquê é que fazem essas perguntas quando durante o resto do ano provavelmente não vem uma única prova de atletismo? Claro. Exatamente. Ou não vem um jogo de voleibol. Claro. E, portanto, é difícil. Isto parte, no fundo, de nós todos. Ou seja, o interesse dos associados também pode e deve catapultar as políticas que devem ser seguidas pelas direções dos clubes. E aqui não falo só, naturalmente, do Sporting, claro. Falo de todos os outros. O Futebol Clube do Porto, por exemplo, também aposta no goalball, em parceria com uma associação. No voleibol feminino também. No voleibol feminino também faz a mesma coisa. Pedro, e já vamos passar também para o goalball, só que responder aqui um ponto que tinha a ver com a AG, só para fechar, que tem sido muito falado, e mesmo naquela noite, na sexta-feira, que tivemos lá 2 horas até à 1 da manhã a falar com 100 e tal sportinguistas sobre as Assembleias Gerais, e alguém diz isto. A Assembleia Geral, que é a modalidade 65. Exatamente, é uma das principais modalidades. E tem uma vantagem, não é preciso orçamento. Quer dizer, na verdade é preciso um orçamento. É preciso pagar pelo menos, obviamente, a sala e as coisas que vão acontecer e as pessoas que lá estão. Mas, olha, falam sempre disso. Se as contas chamadas constam déficit ou não orçamentado, isto tem implicações para a direção em função dos estatutos em vigor. Isto é o famoso ponto 4 e 7 do artigo, ou 20 ou 22, agora não me recordo, já vi várias vezes. Este ponto 4 e 7 não diz exatamente isto. A verdade é que uma das discussões que têm falado é que eventualmente poderia-se levar isto, para tribunal ou uma coisa assim do género, mas ele não existe porque não há um déficit que esteja orçamentado. Se isso acontecesse, efetivamente, e não tivesse sido aprovado pela Assembleia Geral, dá direito à queda imediata da direção. Mas isto não acontece. O que aconteceu, o Sporting apresentou um orçamento de exploração que é positivo. O que acontece é um parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar que diz que há lá um valor, e estima-se que sejam os tais 3,9 milhões, que deveriam lá estar, o que poderia puxar as contas para o tal negativo. Algo que já vem de outros relatórios e... O nosso fluxo de caixa é sempre negativo. É sempre negativo e portanto, quer isto dizer que vai ser necessário ir buscar, ninguém vai ficar sem receber, nem vão deixar de pagar as contas, mas vai ser necessário ir buscar o dinheiro e normalmente esse dinheiro vem da SAD. E, portanto, cada vez mais o clube fica dependente da SAD e isso levanta outras questões. Aumenta a dívida do clube à SAD e isso levanta outras questões. É muito difícil. Além disso, os nossos estatutos não têm, são omissos em relação a estas coisas. Mesmo os duodécimos não estão nos estatutos. Claro que depois pode ser a lei geral. Ou pode ser civil e essas coisas todas. Mas mesmo assim, enfim, eu acho que o mais importante foi aquilo que o Pedro disse. Era preciso fazer a leitura política. A leitura política já foi feita. Ele já o disse muito bem. E é aí que as direções têm que perceber. Se reprovam 2 vezes seguidas, tem que ser tirada uma ilação. Tem que se perceber que alguma coisa não está bem. E para mim, a principal coisa, ele até no dia 23 pode passar e as contas serem aprovadas por maioria absoluta, seja o que for, não interessa. Acredito que até possam acontecer. Mas tem que tirar uma ilação política. E a ilação política, no meu entender, é pá, não se pode ser cego, surdo e mudo. Não se pode achar que está tudo bem, mesmo tendo ganho os títulos todos, porque uma coisa é os títulos, outra coisa é a condição financeira. E foi por causa de não termos tido cuidado, nos tempos de Soares Franco, que perdemos grande parte do património, quando se mudou de estádio e construímos um novo estádio, que passamos de um clube que tinha claramente ativos e que tinha um património absolutamente incrível, para ter uma dívida, para termos um passivo cada vez mais crescente. E, pá, e foi a partir de determinadas alturas, quando se percebeu que havia este aumento cada vez excessivo, é que as pessoas começaram a tomar noção e a perceber que ser sócio também é preciso, pelo menos, olhar um bocadinho e ter atenção destas contas. Mas hoje não é dedicado a isso. Acho, Castro, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, senão, acho avançamos. Que aquilo que vocês referiram é nota negativa para o dia e para a hora em que foi marcada a AG. Depois, a nota muito preocupante do Conselho Fiscal, do fluxo de caixa ser sempre negativo, o fluxo operacional do Sporting e daí o aumento da dívida assada. Eu acho que isso é que nos preocupa a todos, ou nos deve preocupar. Outra coisa que nos deve preocupar é realmente tentarmos ter mais sócios, para ter mais cotas, para distribuir pelo bolo das modalidades. Eu acho que isso era preciso fomentar e, digo já, as modalidades é um dos principais pontos que faz com que as pessoas sejam sócios do Sporting. Ir para a natação, irem para outras modalidades. Portanto, as modalidades são essenciais, porque nós ficamos aqui 20 anos sem ganhar no futebol e o que nos mantém, muitas vezes, a chama ativa do Sporting continua a ser as modalidades. As pessoas esquecem-se que o Sporting não é só o futebol. Se fosse só o futebol, 20 anos, nós tínhamos caído a pique. As modalidades mantêm muito o orgulho leonino e mantêm as pessoas também a inscreverem os filhos no Sporting, para jogar futsal, absolutamente. O hockey, o handball. E as pessoas têm que entender que as modalidades são fundamentais num clube como o nosso. E isso fazem parte do nosso ADN. Por exemplo, este Sporting Clube de Travancinha, que eu disse, só para vocês terem uma noção, quando foi fundado, além do futebol, nas competições distritais, tinha ténis de mesa, ou futebol salão na altura, atletismo, tiro aos pratos, radiomodelismo e pesca. E, portanto, estas coisas que nós falamos do nosso ADN, vem muito disso e também passa para os núcleos, porque senão punham só o futebol, como há aí muitos clubes que é só o futebol. Não, há muita coisa que é efetuada desta maneira e depois descobrem-se atletas nessas modalidades, no atletismo, que depois viram grandes campeões no Sporting, porque começam nos núcleos, depois passam para o Sporting, como no atletismo, grandes atletas do Sporting, foram descobertos nestas competições distritais dos núcleos. E, portanto, as modalidades é o ADN do Sporting também e fazem muita falta. E faz muita falta o aumento de crescimento dos sócios para termos mais dinheiro para sustentar as modalidades. Muito bem lembrado, João. Há muitos núcleos que, a nível local, são eles próprios fomentadores da atividade desportiva e da atividade física. Porque, aliás, acho que nos Açores, a própria associação de natação funcionava dentro do núcleo sportinguista, porque eles tinham realmente muita dinâmica, e, ou seja, os núcleos também são muito importantes nesse fomento da atividade física e da atividade desportiva, fora dos grandes centros. Bem sem lembrado, dúvida. João. Muito bem. Estava aqui só a olhar aqui para o... Pedro, acho que agora sim, acho que vamos passar então aqui para o tema do Golbol. Não só este fim de semana decorreu a Liga Europeia masculino e feminino, eu diria que grande parte dos sportinguistas saberá o que é o Golbol, mas vamos começar se calhar um pouco por aí, começar quase pelo básico. Há muita gente que não sabe que o Golbol, por exemplo, é modalidade paralímpica, portanto, não é aquela modalidadezinha, como eu já vejo muitos amigos de outros clubes a dizer, que foi inventada pelo Sporting e que parece não, que é só não, para não, pôr mais não, títulos. Não. O Golbol é uma modalidade paralímpica, como tu ainda há pouco também referiste bem. Desde 1978, nos jogos de Toronto. Exatamente. E já agora, vamos começar por aí. O que é o Golbol? Como é que nasce, como é que também aparece o Golbol no Sporting? E depois já vamos a essa tua questão mais particular depois da arbitragem. Mas vamos começar pelo Golbol e para quem não conhece a modalidade. Olha, o Golbol nasceu nos anos 40, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e foi através de um alemão e de um austríaco que quiseram dar alguma atividade aos feridos da guerra. E uma das coisas que me encanta no Golbol é que o Golbol não é desporto adaptado. Ou seja, não se adaptou o Golbol de desporto de outra modalidade. O Golbol foi especificamente criado para atletas cegos. E isso a mim encanta-me, porque muitas das vezes a gente vê atletismo adaptado, basquetebol, cadeira de rodas, tudo, atenção, maravilhosas claro, modalidades, claro, atenção, não é desprimor para nenhuma delas. O que me encanta no goalball é que foi especificamente pensado para atletas invisuais. E como eu te estava a dizer, nasceu a seguir à Segunda Guerra Mundial, um alemão e um austríaco juntaram-se, então quiseram ali criar uma modalidade, e basicamente o goalball utiliza as medidas do campo de voleibol, ou seja, 18 por 9, dividido naturalmente ao meio. A baliza do goalball é toda a largura do campo, tem 9 metros de largura por 1 metro e meio de altura, e é jogado com três jogadores ao mesmo tempo. Uma equipa tem 6 jogadores, portanto, 3 titulares e 3 suplentes. E cada um deles... Pedro, a bola, quanto é que pesa a bola, sabes? A bola pesa 1,250 kg. Okay. E tem barulho, não é? Tem ali um... Exatamente. A bola tem uns guizos lá dentro, okay, uns sinos, que é para quando a bola estiver a rolar... Porque eles perceberem onde é que está a bola. Eles perceberem... Independentemente, o goalball também é jogado não em grandes competições, como aos Jogos Paralímpicos, por exemplo, mas o goalball também permite que atletas normovisuais, que é assim que se designam, que atletas normovisuais possam jogar goalball, ou seja, claro, qualquer um de nós que vê normalmente, claro, mete umas patches, que são aquela... Uma venda, sim, mais ou menos uma sim, venda. Sim, depois, né, mete aqui uns adesivos, coloca a máscara, okay, ninguém vê rigorosamente nada, portanto, nada. Os atletas normovisuais estão exatamente nas mesmas circunstâncias do que um atleta cego, que também tem que utilizar essas patches e essas máscaras. Sim. De maneira que... Pronto, e a bola tem esses guizos lá dentro. Tem que ser feito silêncio total durante o jogo, porque os atletas utilizam naturalmente não só o tato, claro, para ver onde é que estão, porque as linhas do campo de goalball são feitas com fita adesiva, mas por baixo tem uma corda, tem um fio. Pois, que é para ficar saliente, exatamente. Exatamente, que é para ter uma saliência, para eles perceberem exatamente em que zona do campo é que estão. E a disposição dos jogadores é exatamente normal, ou seja, tem um jogador central, que geralmente é aquele que mais defende, porque as bolas vão, claro, muito, incidem também, muito, né, sobre o jogador do meio, do jogador central, tem um jogador central e tem dois jogadores laterais na esquerda e na direita. E uma das coisas que, sobretudo o goalball, eu fiquei apaixonado logo desde que vi o goalball a primeira vez. Eu também, por acaso, gostei muito. E uma das coisas que eu depois fui-me apercebendo ao longo do tempo é que os jogadores têm uma percepção inacreditável do sítio para onde colocam a bola. A baliza está dividida graficamente, naturalmente na imaginação, mas graficamente está dividida em 6 partes. E eles sabem exatamente quando rematam, para que parte da baliza é que rematam e para onde é que a bola vai. Naturalmente, com muitas indicações dos treinadores que percebem, eu já vi treinadores cegos também do goalball, atenção, sim, não sim, pensem que são só visuais, normovisuais, há treinadores cegos do goalball, mas realmente o que acontece é, há uma certa análise feita pelo treinador de onde há pontos fracos da equipa, ou seja, por onde é que eles estão a defender mais e por onde é que eles estão a defender menos, que jogadores é que estão mais fortes na defesa e que jogadores é que estão mais fortes no ataque, porque nem toda a gente tem a mesma potência de remate. Eu recordo que a bola pesa 1,250 kg e muitos remates saem a 80, 90 e 100, mais, os grandes jogadores rematam até a mais de 100 km/h. Portanto, levar... Okay, deixa-me fazer-te uma pergunta. A bola tem que ser rasteira, não é? Sim, tem, não há... Tem contacto no chão, não é? Não tem. Não? A bola pode saltar, só que o campo está dividido em numa zona de defesa, numa zona neutra, que é aquela do meio-campo que tem as linhas amarelas, e tem a zona de ataque. A bola, para ser considerado um lançamento válido, a bola tem que bater primeiro na zona de defesa, a seguir na zona neutra, e só depois é que pode ir para a baliza. Se a bola bater depois da zona de defesa, ou seja, se bater a primeira vez na zona neutra, há uma penalidade para o jogador, neste caso é penalti, chamada high ball, ou seja, bola alta. A bola não bateu na área defensiva que devia bater primeiro. Se a bola bater na área defensiva, ultrapassar a área neutra e for bater primeiro na zona de ataque, é outra penalidade e neste caso chama-se long ball, ou seja, long bola ball. Longa. Longa. Faz sentido. E essa penalidade depois como é que é? Essa penalidade, quem a comete é quem a vai defender. Isso é, ah, ok. E depois quem a marca é decidido entre os jogadores da equipa ou até o treinador é que decide, mas geralmente sim, é. Mas como é que é? É tipo um penalti? Fica só. Não, a bola é sempre atirada com a mão, certo. Pode ser jogada com os pés na defesa, mas é sempre lançada com a mão. Eu sei, mas como é que é essa penalidade? É, a bola passa para o adversário ou há algum. Ou pode marcar um bocadinho mais à frente, tipo penalti no futebol? Tem que ser sempre marcada na área de defesa. Tu podes escolher o sítio onde tu quiseres. Não tem um sítio específico para onde tu tens que rematar. Aliás, uma das coisas muito engraçadas que eu vi, uma técnica, eu agora estive mais atento a isso, e uma das técnicas que eu reparei é, quando o árbitro marca a penalidade, e quando começa o jogo, e quando recomeça a partida, o árbitro diz quiet please, apita e diz play. Quando o árbitro diz quiet please, o pavilhão tem que se calar, porque as pessoas têm que perceber que eles centram-se no barulho e aquilo é muito importante para eles. Há até penalidades de barulho, atenção, quando a outra equipa está a fazer barulho em determinadas circunstâncias, pode ter outra penalidade. E uma das coisas que eu vi, um penalti muito engraçado, é que o jogador geralmente escolhe o sítio onde fica para defender, ou é ao meio, ou é um bocadinho ao lado, mas aquilo é irrelevante porque estão ambos com venda, portanto aquilo é mais um jogo de tentar perceber onde é que vai e onde é que não vai. Claro. Então claro. Há jogadores que batem a bola ou fazem barulho num lado da baliza e vão marcar no outro. Vão silenciosamente para o outro lado e acabam por rematar cruzado. Ou seja, rematam para o lado onde estavam, mas cruzado do outro lado. São coisas absolutamente incríveis. O goalball é fascinante. Fascinante mesmo. E é um jogo simples de entender. E isso torna também para o próprio espectador torna também um jogo atrativo. Exatamente. E há muitos golos, também é bom, porque há sempre. Há muitos golos, o que é muito bom, porque vai criando aquela emoção, não é? Eu tive na mesa do gol de atribuição da medalha de bronze entre os checos do Perun, onde jogava um antigo atleta do Sporting, o Jan Boschek, contra os belgas de Bruxelas. E o jogo estava para o Perun a um minuto do fim, estava 7-5 para os da República Checa. O jogo terminou com 9-8 para os jogadores de Bruxelas. Ou seja, houve 7-2-9, houve 4 golos, 5 golos no último minuto. Incrível. Ninguém defendeu, foi tudo golo, todos os remates foi tudo golo, não é? Golo. E atenção, no meio, nesse minuto final, o Perun, e precisamente o Boczek, coitado, não teve muita sorte, falhou um penalti, ou seja, foi um jogo super emotivo. Aliás, todas as pessoas no final disseram, que jogo fantástico, porque estes jogos são realmente extraordinários, porque têm grande emotividade, quem está de fora percebe mesmo a evolução do marcador e é extraordinário. Eu fiquei Pedro, fã, diz isso. Acredito, porque eu sabia que tu já eras fã, até porque já desde há muito tempo que o Sporting, desde que teve a modalidade, tu consegues, sabes neste momento como é que é a adesão cá em Portugal, quantos atletas é que existem em Portugal, tens assim alguma ideia desses números? Olha, sei que há, parece-me, 9 equipas no Campeonato Nacional. Nacional, exatamente. Sim. Masculino e feminino ou só masculino? Não, masculino, acho que era masculino, não é? Pois, só masculino. Exatamente. Isso é outra das coisas boas no goalball. O goalball também permite equipas mistas. Mistas. Exatamente. Aliás, havia uma jogadora dinamarquesa que estava na equipa, salvo erro, do FIF Malmo, que era uma equipa sueca. Mas ela nem jogou porque ela estava meio lesionada, entrou para aí 5 segundos ou 10 segundos, uma coisa assim muito rápida, mas mesmo assim é tempo de marcar um golo. Penso que ela se chama Ania. Essa jogadora participou há 2 ou 3 anos, salvo erro, numa etapa da Champions League numa equipa masculina e foi considerada a melhor jogadora do torneio. Muito bom. Ou seja, pronto, são coisas que provavelmente só acontecem no goalball, sei. Pedro, deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta aqui só do chat, mas só para confirmar. Estão a perguntar quanto tempo é de jogo? É 10 minutos cada parte, ou 12, não? 12 minutos. 12 minutos e é como futsal. Sim, cada parte, mas é tempo útil. Ou seja, quando a bola sai, para o tempo. Tempo útil, exatamente. Isso mesmo. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta mais assim de adepto mesmo. Quem é o Cristiano Ronaldo do goalball? Ui... Algum jogador que se destaque? Na altura da Champions do Sporting eu foi acho, no. Eu acho. Olha, se o Luís Gestas estivesse aqui, já me estava a dizer: é o Leomon, é o Leomon. Pois, eu sei que há. Pronto, eu vi um arrematar que era uma coisa inacreditável, uma força. O Leomon Moreno, é de facto um brasileiro, é de facto campeão paralímpico. Aliás, o Sporting teve na sua equipa masculina, nesta edição, que infelizmente perdeu a final para os ucranianos, mas os ucranianos, atenção, estavam fortíssimos. Já se tinha percebido durante a competição que eles estavam muito, muito fortes. Aliás, o Sporting perdeu durante a fase de grupos, perdeu 12-8 com os ucranianos do Invaspor. Estavam fortíssimos, mas o Sporting teve na sua equipa masculina, teve dois campeões paralímpicos, teve o Leomon Moreno e teve o Romário. Romário então é grande jogador. Sim, Romário carrega esse nome, ali. Verdade. Mas de facto o Leomon Moreno talvez seja por ser muito completo, por ser bom a defender e por ser também muito bom a atacar. Tem uma potência de remate extraordinária. Sim, eu vi. Eu sabe muito bem. É dos tais jogadores que eu tinha referido há bocado, ou seja, sabe perfeitamente quando remata onde é que a bola vai parar. E onde é que ela vai entrar, porque no goalball, como são três jogadores e eles muitas das vezes estão deitados, começam sentados, mas quando a bola está a rolar eles percebem se a bola vai a saltar ou se vai em remate mais raso, deitam-se todos, ou seja, três jogadores ali deitados na linha, parece que é difícil até de marcar, mas é muitas das vezes eles e se forem altos, quantos mais altos melhor, claro, olha, os da República Checa por exemplo, que ele era o Boček, acho que tem mais de 2 metros, ou seja, eles quando se deitavam na linha quase que ocupavam a baliza inteira. E no outro dia, agora então de brincadeira, não leves a mal, vi o Messi a fazer isso, a deitar-se também na linha, na barreira do Paris Saint-Germain, eu vi, ele pode jogar golbol, eu vi que ele, mas isso causou uma polémica desgraçada. Pois causou muita polémica. Espera que o Messi fosse deitar para acho que foi o Marquinhos até que o mandou deitar. Exatamente. Foi. Olha, Pedro, e como é que... E agora, olhando aqui em questões, já temos as regras, depois podemos falar um pouco mais à frente do torneio em si, que como eu disse no início, ditou... Mas agora um pouco título, da tua história. O título europeu para as mulheres e para os homens, afinal. Como é que foi isto? Como é que surgiu esta tua vontade? Porque eu já sabia que tu gostavas muito de goalball e já tínhamos até falado noutras alturas e sabia dessa. Como é que te surge essa vontade de ser árbitro e como é que foi esse processo? Como é que tudo acontece? Olha, foi muito engraçado quando vi. Antes de mais, dizer que o goalball entrou na minha vida pelo Sporting. Claro. Em 2018, eu era o editor executivo do jornal, quando o Sporting conquistou o primeiro título europeu em Malmo, na verdade conquistou o título matematicamente, porque ainda faltava uma etapa que depois veio a realizar-se no João Rocha, mas matematicamente o Sporting conquistou ali o título europeu, depois só precisava de estar presente nessa etapa, tinha que estar ali presente. E pronto, isso aconteceu porque foi o Sporting que organizou. E então em 2018 eu fui a Malmo fazer a reportagem para o jornal. Foi também a Raquel Moás da Sporting TV e a Mariana Câmara da Sporting TV. E até foi muito engraçado porque no dia anterior ao último jogo houve ali uma certa confusão porque o jogo não estava para dar na Sporting TV. E o presidente na altura, o Bruno Carvalho, disse: como é que não vai dar na Sporting TV? Então está aí uma câmara da Sporting TV, está aí uma jornalista, tem que dar o jogo e tal. E o jogo, ainda por cima, o primeiro jogo em que o Sporting se podia sagrar matematicamente campeão era às 7 da manhã na Suécia, ou seja, 6 da manhã em Portugal. O Rui Mendonça, depois, entretanto, na altura diretor da Sporting TV, ligou-me a dizer: pá, tens de ver lá, podes assegurar aí o coisa. É pá, seguro com todo o gosto, não tenho problema nenhum. Acabámos até por fazer história, porque foi a primeira vez que deu um jogo de goalball numa televisão em Portugal e fui eu a fazer o relato e o Eugénio do staff do Sporting a fazer os comentários, até porque ele era muito mais entendido naturalmente, claro, claro, continua claro. A ser muito mais entendido que eu em goalball, tinha muito mais anos, portanto estava ali a dar aquele backup importante de agora acontece isto, agora acontece aquilo, eu basicamente estava ali a relatar, pronto, sabia as regras, já tinha visto alguns jogos ali, mas pronto, não estava assim tão à vontade como isso, mas acabou por se fazer história ali. Foi uma coisa muito, muito gira e eu fiquei logo apaixonado pelo goalball aí, logo, logo. Porque o desporto para mim tem a ver com, perdão, tem a ver com a superação individual e superação coletiva, naturalmente, quando se torna, quando se trata de esportes coletivos. E um abraço aqui, porque não tínhamos ainda falado sobre isso, à seleção de futsal que foi campeã mundial agora na Lituânia. Claro. E este título da seleção de futsal, este título mundial, também tem muito a ver com o espírito que se cria dentro do grupo. Já se tinha verificado isso quando se conquistou o título europeu. E agora verificou-se exatamente que quando não há interesses diferentes e rivalidades e todos se juntam e todos ali para o mesmo lado, que tudo é possível e tudo pode acontecer. Mas o desporto para mim é exatamente isso, é a superação individual ou coletiva, dependendo aqui dos contextos, e superação numa atividade absolutamente incrível, que é a prática do desporto. O desporto é das melhores coisas que nós podemos fazer, porque, ao contrário daquilo que as pessoas possam imaginar, o desporto dá saúde às pessoas. É importante as pessoas perceberem que atividade física regular, nem é preciso praticarem desporto de alta competição ou serem federados, mas a prática da atividade física faz com que muito mais tarde que possamos e consigamos ter uma saúde mais forte e aguentar os problemas que possam vir a surgir, claro, com a idade, que é normal, os reumatismos, claro, e aquelas coisas todas, etc. Também já tive um médico que me disse que fazer demasiado desporto também não é nada bom para a saúde. E naturalmente estou a falar daquelas pessoas que correm tipo 10 km de dois em dois dias, ou até alguns que correm 10 km por dia. Pá, o corpo humano é finito. Os nossos músculos e os nossos ossos, articulações, tudo, é provoca tudo um desgaste demasiado rápido. Claro. Portanto, atividade física, sim. Aliás, não é à toa que o desporto de alta competição é uma das profissões consideradas de maior desgaste físico. Ou seja, claro, há jogadores, não agora, porque os jogadores têm muito mais cuidado. Veja-se, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Sim, a alimentação também mudou muito, não é? A alimentação, claro, a preparação, o descanso. O descanso, sim, o Cristiano Ronaldo sabe fazer a recuperação muscular. Vamos perguntar ao Cristiano Ronaldo quantas vezes é que ele se embebedou nos últimos 10 anos. Claro. Ou quantas vezes é que ele fez diretas nos últimos 10 anos. Ou sim, no outro dia deu uma entrevista a dizer que se deitava 10 da noite, ou o quê? 9 e meia, 10 menos um quarto, se deitava, porque tinha que ser, não há outra forma. Ele até disse que a única exceção é a segunda-feira, quando vê o Sporting 160. Exatamente, o Michael Phelps, por exemplo, que é uma das grandes figuras da natação, o Michael Phelps tinha um horário absolutamente... A natação é inacreditável, os horários de natação. Aquilo é tortura. Quer dizer, ele relaxou e quis fazer outras coisas. Claro, ele era um autêntico escravo daquilo, quer dizer, malta que se levanta às 6 da manhã, que nada 3 horas seguidas. Eu diria que a malta que tem ambições olímpicas e ambições de estar num nível absolutamente estratosférico, pá, é daquelas coisas que não... Sem dúvida. Sabes que fica... Acabas por ficar escravo, como tu disseste bem, porque a exigência é tão grande que não... Porque se não fores tu, há outros que vão fazer isso. E, portanto, no mundo há outros, claro. Se queres acompanhar, tens que estar ali, claramente, sempre a acompanhar. Mas continua, Pedro. Porque realmente essa questão de escolheres... Mas força, continua. Sim, e depois como é que tu decides agora ir tirar o curso de arte? Depois fiquei fã, naturalmente, do goalball, etc. Pouco tempo depois, entretanto, saí do Sporting. Mas mantive contacto com o Luís Gestas, que na verdade foi sempre a pessoa que me tem andado sempre a puxar. O Luís Gestas foi também ele o responsável, porque isto também é outra realidade dentro do goalball. O goalball a nível mundial está muito dominado pelas seleções. Há muito pouco trabalho feito em termos de clubes. Ou seja, o goalball existe, por exemplo, basta olhar para o caso aqui ao lado da nossa vizinha Espanha, que tem muito poucos clubes, e o goalball que existe é quase todo virado para as seleções. É um projeto muito, muito apoiado financeiramente pela ONCE, que é quem tem os direitos do jogo em Espanha, e também muito ligado ao apoio aos cegos. Já teve até uma equipa de ciclismo, se bem se recorda. É verdade, sim, e muito forte, não é? Muito fortíssimo. Para quem não se lembra, hoje em dia há muita gente que os mais novos não se recordarão, mas antigamente, quando tínhamos poucos canais e via-se muito a televisão espanhola, a ONCE tinha muita publicidade, porque era uma organização não governamental muito importante e com um espectro em Espanha absolutamente inacreditável. E era conhecido em todo o mundo. Para quem não sabe, é uma organização de solidariedade social, e portanto sempre foi era inacreditável e, portanto, mas antigamente... Não era o Miguel Indurain, não era da Once? Miguel Havia equipa de ciclismo. Eu acho que o Miguel Indurain era da Once. Mas como não tinha certeza, não quis arriscar. Sim, sim. Mas eu estava-te a dizer que portanto, eu gosto muito do desporto por causa da superação individual e já tinha passado essa fase da questão do Luís Gestas. E então o Luís, a certa altura, agora em 2000 e depois da pandemia, aliás, durante a pandemia, o Luís Gestas criou a Associação Europeia de Clubes de Goalball. Ou seja, exatamente para fomentar o goalball a nível de clubes, e tem sido exatamente esta associação europeia, a ECA, é assim que se chama, European Goalball Club Association. A ECA é que tem vindo a organizar os campeonatos da Champions League Europeia, masculina e feminina, e portanto tem realmente apostado muito nesta vertente do goalball de clubes, porque o goalball de seleções está entregue à IBSA. A IBSA é a International Blind Sports Federation, eu sei que tem um A no fim, mas eles são federação, é a Federação Internacional de Desportos para Cegos, em que tem um comitê específico para o goalball, e de facto são eles que gerem o goalball, são a FIFA do goalball, por assim dizer. E eles é que têm o Board of Management, eles é que fazem as regras, os Rules and Regulations, etc. E eles é que dão os cursos internacionais de árbitros. E eu tenho ajudado o Luís na Associação Europeia, inclusivamente até tivemos durante a pandemia, logo no início, tivemos um programa, um talk show chamado Quiet Please, que é aquilo que os árbitros dizem quando começa o jogo, chama-se bem. Quiet Please, em que tivemos exatamente a entrevistar de 15 em 15 dias figuras ligadas ao goalball, entrevistámos, por exemplo, a presidente da IBSA, uma senhora dinamarquesa, cega, curiosamente. Entrevistámos também um árbitro que esteve aqui, o Alex Alemão, que esteve aqui na Champions League, na Seagull. Quem fazia esse talk show comigo era uma árbitra que foi considerada há 2 anos, e voltou a ser considerada este ano a melhor árbitra europeia, a Vilma, que é da Lituânia. Eu e a Vilma fazíamos esse talk show e fomos ali entrevistando várias pessoas ligadas ao goalball, entrevistámos o selecionador do Brasil, entrevistámos uma jogadora grega que integrou a equipa do Sporting este ano, a Vicky Agol, uma jogadora grega, portanto é campeã europeia pelo Sporting de clubes, e fomos entrevistando outras pessoas, porque o goalball, por acaso, está muito disseminado no mundo, embora em África não esteja assim tanto. Uma das zonas que está agora muito interessada no goalball é exatamente a Ásia, e mais ligada ao Irão, ao Paquistão, ali aqueles países do Médio Oriente, e Pérsia no caso do Irão. E, portanto, é uma realidade assim um pouco divergente em termos de seleções e de clubes, mas pronto, está a seguir naturalmente o seu caminho. E então, o ano passado, em 2020, o Luís é que me sugeriu: epá, tu já gostas tanto de goalball, porque é que não tiras curso de árbitro internacional? Há muito pouca gente com cursos de árbitros internacionais aqui em Portugal, etc. No início da pandemia as coisas estavam assim um bocadinho ainda por decidir, e pronto, no final até acabei por aceitar o repto. O presidente do Conselho de Arbitragem Internacional, o Bulent Kimion, um turco, veio aqui dar a formação aos árbitros portugueses. E pronto, e foi assim que eu tirei o curso de primeiro nível de árbitro internacional, e pronto, vou agora começar a fazer o meu caminho, vou começar agora a ser chamado para os jogos do campeonato nacional, já me chamaram para fazer a mesa do jogo da Supertaça, que vai acontecer agora, salvo erro, 16 de outubro. Ainda não se sabe se vai ser em Marvila ou se vai ser no pavilhão Susana Barroso, onde foi a Champions League. Mas depois vai começar o campeonato, porque nós tendo o curso, nós tendo o nível internacional, nós temos que fazer obrigatoriamente, este ano foram 4, mas eu já tenho esses 4 jogos, porque no curso de formação de árbitros foi organizado um para-tour, ou seja, foi uma competição internacional em que foram convidadas equipas e seleções, estava lá a França. A França também é uma realidade muito engraçada que depois posso-vos contar. E é importante porque a França vai receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2024. E a França, neste momento, tem um árbitro internacional certificado com nível 1. Eu posso-vos dizer que para Jogos Paralímpicos, nível 1 são os árbitros que ficam na baliza a assinalar os golos. São precisos árbitros de nível 2 e nível 3. E a França não tem nenhum. Aliás, o único árbitro que existe de nível 1 em França é um português. É filho de imigrantes, é o Alexandre Dias, que veio aqui porque não havia cursos em França e veio aqui tirar um curso para ficar com uma certificação internacional, e neste momento ele é o único árbitro com certificação internacional em França. E a França é um caso específico, pronto, entrando já agora aqui no caso da França. Sim. Porque a França vai receber os Jogos Paralímpicos. Uhum. E numa das conversas que eu tive agora durante a Superliga Europeia, eu falei com um dos árbitros internacionais, pronto, que não vou dizer quem é, porque contou-me esta história assim um bocado em off, mas foi convidado pelos franceses para desenvolver um projeto do goalball, porque como eles vão receber os Jogos Paralímpicos, eles já estão dentro da competição, como organizadores. Claro. Não queriam passar vergonha, não é? Queriam ter um resultado minimamente digno, porque são os organizadores que queriam ter. Então foram ter com esse árbitro e disseram, olha, nós queríamos que o senhor arranjasse aqui um projeto para nós podermos ter uma participação com medalhas nos Jogos Paralímpicos. E ele disse, ok, então vocês têm 2 milhões e meio de euros? E os tipos da federação disseram, não, então esqueçam as medalhas. Pronto, esqueçam. Qual é o vosso orçamento e o que é que vocês querem especificamente? É que o máximo que nós podemos fazer é arranjar a maneira de a França sentir orgulho na sua seleção de goalball. E eu depois, isto foi engraçado, que eu até acabei por ir levar ao aeroporto 3 elementos da equipa do Lyon. Aliás, o Lyon é campeão masculino e feminino de França. Pá, e a qualidade do Lyon não é nada de especial. Eu acho que o Lyon ficou em penúltimo lugar desta UEFA, desta Champions League. Porque perdeu, acho que no último jogo com a Rússia, se não me estou aqui a enganar. Mas são de facto, têm de facto uma qualidade muito, muito, muito baixa, não é muito baixa, para o nível competitivo da Champions League, nota-se muita diferença. Claro. E se nota muita diferença em termos de clubes, eu nem imagino. A seleção, claro, vai ser. Quer dizer, claro. Não, é impensável. Uma Ucrânia-França é uma coisa. Uma Ucrânia-França é 10-0. Porque o goalball tem uma coisa muito engraçada. Sim, se chegar isso. Aos. Quando se chega a 10 golos de diferença, termina o jogo. Termina o jogo, exatamente. E eu vi jogos já terminarem na primeira parte, ou seja, nem intervalo teve. Claro. Ou seja, haver 10-0 logo, claro. Tipo aos 7 minutos ou 8 minutos. Claro. Portanto, ia dizer para também passarmos aqui. Vocês calem-me que eu continuo. Não, ia dizer para passarmos para a competição, dizer não só que tu há pouco estavas a dizer aí muito bem, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos em 2024 em Paris, tal e qual como vão acontecer também os Jogos Olímpicos em Paris, e há também Jogos Paralímpicos de Inverno, que vão ser já para o ano 2022, porque os Jogos Olímpicos de Inverno também é, porque a malta às vezes tem ideia que os Paralímpicos está ali, não, os Paralímpicos obviamente não têm tanta expressão, eu percebo do ponto de vista de onde chega, como aos Olímpicos, digamos assim, os normais, mas os Paralímpicos há de verão e há também de inverno, e os de inverno mas olha, já Pedro, em 2022. Eu por acaso vinha mesmo preparado para que viessem. Sim. Com esse argumento. Sim. Eu sei que não é independentemente de ser o que temos ou não, mas certo. Esse argumento das pessoas pensarem, os Paralímpicos e tal, claro. Eu, para essas pessoas eu costumo falar sempre no tipo sul-africano, no Oscar Pistorius. Uhum. É claro. Oscar Pistorius, depois de ter tido aquele desempenho brutalíssimo nos Jogos Olímpicos, nos Paralímpicos, tentou ir aos Jogos Olímpicos. Certo. Ou seja, então com a evolução que existe das tecnologias e de nós próprios como seres humanos, estamos cada vez mais a caminharmos para um futuro biónico, ou seja, nós já não morremos como nascemos. Antigamente sim, nós morríamos como nascíamos e não havia cá próteses, nem dentes, nem nada. Pá, hoje em dia é muito difícil uma pessoa morrer exatamente da forma como nasceu. Ou tem um bocado de titânio num sítio, ou tem uma válvula no coração, não é? qualquer coisa, qualquer coisa. E esta claro, evolução tecnológica que transforma o homem num mais do que um ser simples ser humano, claro, num ser biónico, pá, isto quase que equilibra os pratos da balança entre o desporto paralímpico e o desporto olímpico. E o Óscar Pistorius, para mim, é o caso mais paradigmático em relação a isso. Que depois viu-se envolvido num infeliz acidente. É verdade. De histórias extra-desportivas. Com a mulher, que aquilo foi uma coisa também surreal, e andou ali embaixo de tribunais. Enfim, foi uma pena. E acabou em filme até. Em filme de televisão. Sim, em filme. Sim, sim. E vários recursos. Aquilo apenas já diminuiu, já aumentou. E ali era um atleta inacreditável e com uma história que não deixa de ser uma grande história, obviamente, de vida até esse momento. Sim, olha, Pedro, e em termos de competição em si, até porque já vamos com 1h15 de programa, como é que foi os masculinos que não conseguimos? Seria o tri, correto? Seria o tri, exatamente. Seria o tri. E as mulheres que acabaram por conseguir? Seria o tri porque conquistámos em 2018 o primeiro, 18, em 2019 o segundo, em 2020 não houve. A pandemia não houve. Exatamente. E era agora 2021. E nas mulheres foi o bi. Não. E nas mulheres foi o bi. Exatamente. Como é que correu a competição? Sabemos já disse. Olha, a competição correu bem. Correu mesmo muito bem. O nível competitivo do goalball, mesmo até a própria equipa de árbitros, que falámos entre nós naturalmente sobre a questão do índice, do nível e do índice competitivo. Na verdade, houve muitos jogadores que tiveram presentes nos Jogos Paralímpicos que tiveram também aqui. Não foi só a questão, não foi só os campeões paralímpicos do Brasil, o Romário e o Leomon. Olha, que foi muito engraçado porque, a sério, trouxeram os dois, cada um a sua medalha de ouro. Então andaram a tirar fotografias com toda a gente. Com toda a gente. Medalhas de ouro, sim, é verdade. E as medalhas são pesadotas, atenção, são medalhas para ir para meio quilo, aquilo são uma coisa incrível. O Sporting também teve, na equipa feminina, também teve uma vice-campeã paralímpica, a Amanda Dennis, que é uma jogadora inacreditável, inacreditável. E há uma história incrível da Amanda nos Jogos Paralímpicos, nos quartos de final, entre o Brasil... nas meias finais entre o Brasil e os Estados Unidos. E então o Brasil está a ganhar 2-0, sofre o 2-1, a 15 segundos, a Amanda tem neste momento uma lesão até algo preocupante, salvo erro, no ombro direito. Veio dos Estados Unidos... com uma lesão num tendão aqui do braço, mas aqui em Portugal descobriram que a lesão não é no braço, mas é mais aqui no ombro. E então ela já estava lesionada nos Jogos Paralímpicos. Os Estados Unidos estavam a perder 2-1, a 15 segundos do fim, e o treinador, acho que a Amanda estava no banco, e o selecionador dos Estados Unidos vira-se para a Amanda, pede um desconto de tempo, e diz à Amanda, vira-se para a Amanda e diz-lhe assim: tu agora vais lá para dentro e vais fazer o remate da tua vida. Bah, eu não sei se psicologicamente aquilo mexeu na cabeça dela ou não. O certo é que a rapariga fez um remate absolutamente extraordinário, e acabou por marcar golo e empatar o jogo, e quem não defendeu esse golo foi a Carolina, que também é jogadora do Sporting, brasileira, ou seja, depois juntaram-se as duas no Sporting. Mas no Sporting. Exatamente. E o Brasil acaba por ter que ir a prolongamento, ninguém marca no prolongamento e nos penaltis os Estados Unidos ganham. Ou seja, os Estados Unidos roubam a medalha ao grande favorito dos Jogos Paralímpicos. Espera aí, Pedro. Penaltis. Como é que é os penaltis? É um remate normal? Estás-me a dizer penaltis? Sim, grandes penalidades, é uma penalidade, pronto, é uma penalidade. No goalball as penalidades são todas iguais, quer seja por high ball, quer seja por long ball, quer seja por uma... Mas não é diferente de um remate normal, esse penalti? Não. Ah, ok. Eu pensei que, tipo, ou pudesse rematar mais à frente, ou não, só as tivesse... As penalidades no goalball são... O que diferencia as penalidades... é a origem da penalidade. Pode ser uma penalidade de equipa ou pode ser uma penalidade do jogador individualmente. Okay. Mas não há nenhuma diferença, portanto, entre um remate normal e uma penalidade, então? Não. Quer dizer, há, na defesa, um defende-se com um jogador e o penalti, a penalidade só com um, e os outros é com os três. e o jogo normal é com 3. É com os 3. Ah, ok. Então existe essa diferença. É isso que eu queria saber. É isso, ok. Era isso. Porque não estava a ver a diferença entre o penalti e o remate. Tem uma vantagem, não é? Tinha que ter uma vantagem. Ok, ok. Sim. Acho que ninguém tinha percebido o que era a diferença entre o penalti e o coisa. Sim, porque há essa lógica. Sim, porque o Pedro não disse nenhuma vez que saía um guarda-redes. Ficava só uma pessoa a defender. É super difícil defender um penalti. Pois é, porque são 9 metros e do mesmo... São 9 metros. Eu vou-te dizer, é por isso que o golbol é extraordinário. Eu tinha visto muito poucos muitas poucas penalidades serem defendidas. Defendidas, há claro. Muitas falhadas, atenção. Jogadores que mandam ao lado, etc. Olá, agora, okay. Defesa, eu tinha visto muito poucas. Pois, nesta Champions League, eu vi para algumas 30 pois. Penalidades Jesus, defendidas. Isso é grandes defesas, isso é um mérito do guarda-redes brutal. Só uma baliza de 9 metros. Incrível. Quer dizer, o futebol são 7 metros e 32. Estás a falar de 9 metros, eu sei que eles podem estar deitados. 9 metros e rematam-te a 7 ou 8. Não, não, sim, rematam 7 a 10, rematam-te para aí a 10 metros. 11 metros, atenção, não. 11 metros, sim. 11 metros, exatamente. Rematam-te para aí a 11 metros. Estão aqui a perguntar se os atletas estrangeiros residem em Portugal durante toda a época. Não, não residem em Portugal durante toda a época. Vêm algumas temporadas fazer treinos, estágios e treinos, muitas das vezes já algum tempo antes. O Ian Boschek, por exemplo, o da República Checa, esteve aqui durante algum tempo. Okay. Mas não sei se depois, entretanto, voltou para a República Checa. Mas não treinam, não estão aqui. A equipa do Sporting treina habitualmente com os portugueses, com o Luís Miguel, com o João Mota. Por acaso, o João Mota, não sei se ainda continua, talvez tenha ido para a Espanha, mas com o Pereira, com o Adilei, e lá está, não sei se as mulheres também treinam também com os homens, mas isso acontece muitas das vezes. Aliás, o goalball tem outra coisa muito engraçada, a bola, não sei se sabem, mas a bola no handball e no basquetebol é diferente das mulheres para os homens, têm medidas diferentes. Os diâmetros são exatamente. Diferentes. No goalball também havia essa diferença. Por causa do tamanho da mão, no basquete. No goalball, a bola dos homens pesava 2 quilos e a bola das mulheres pesava 950 gramas. E agora é uniforme, não é? Agora é uniforme. Pois. E é uma coisa que eu não estava a conseguir compreender. Mas uma das coisas que o Alex, está lá, árbitro alemão, que me explicou, foi que foram as próprias mulheres que quiseram que a bola fosse igual aos homens. Porquê? Porque como treinam muitas vezes com os homens, para não haver diferença de bolas entre uns e outros, então treinam sempre com a mesma. E é interessante, tu há pouco teres dito que o goalball é uma modalidade que pode ser jogada em misto, porque nos últimos Jogos Olímpicos já vimos, mesmo também nos de verão, vimos muitas modalidades mistas a começarem a aparecer, porque é algo que cada vez mais vai se desenvolver e acaba por ser muito importante. Olha, no ténis há partes. Exatamente, misto, exatamente. Há muitas e cada vez mais, e acaba por ser também, traz aqui um equilíbrio diferente, não é? E também acaba um bocadinho, tenta aproximar mais e... Eu acho bom. Claro. Eu também acho. Perfeitamente. É óbvio que em competições de homens com homens e mulheres com mulheres, muitas vezes elas têm que ser separadas, sabemos disso, seja pela força que os homens têm, seja por uma série de condições que isso já sabemos, mas e há atenção, outras que é muito interessante, como é o no goalball. No goalball há tão boa técnica nas mulheres, como no futebol, como em todas as modalidades. Boa técnica nas mulheres como nos homens. Claro. É uma coisa absolutamente incrível. Pode não haver aquela potência no remate, não haver nenhuma mulher que remata a 120 km por hora, mas compensam sempre isso com uma forma técnica de... Eu fiquei absolutamente maravilhado com uma jogadora do FIF Malmö, uma jogadora sueca, Albina, curiosamente, cabelo todo branquinho, até aparecia assim um bocadinho meia chinesa. Uma jogadora com uma técnica absolutamente incrível, incrível. Ela parecia que bailava dentro do campo. E mais, ela era super franzininha, muito, muito magrinha. Rematava com força. Rematava com uma força e, melhor ainda, João, levava com cada bolada e facava ali forte e irta, que era uma coisa... Eu a certa altura... Depois a bola tem 1 quilo e tal. Uma bola 1,50 kg. Pois, exatamente. Sério, uma bola a 80 km por hora, atenção. Nos primeiros jogos eu ficava assim a olhar para ela, tipo, tem uma técnica maravilhosa, chama-se Rebecca Krebs, tem uma técnica maravilhosa, um potência remate, mas o que mais me impressionou foi ela ser tão magrinha, tão franzininha, mas ser rija, porque ela levou ali, ainda por cima, muitas das vezes jogava à central, levava com tanta bola sempre ali, rija ali a aguentar, incrível, que capacidade impressionante. Só para se ter uma noção da velocidade da bola, que há pouco do lançamento o Pedro estava a falar que podiam chegar aos 80, 90 km por hora, só para terem ideia, para quem vir, no beisebol o lançamento anda entre os 85, 90, 100, 110, depois dependendo do tipo de bola, o beisebol também tem vários tipos de lançamento, sim. Uns são mais técnicos... Curvebola é mais... Exatamente, uns são mais técnicos para atingir determinadas zonas, outras vezes são mais rápidos e pela velocidade. E, portanto, só para se ter uma noção que, da velocidade que estamos a falar, que é uma claro. Velocidade... E no beisebol, estamos a falar numa bola pequena, bola é muito mais pequena, leve, e usa um taco. E aqui estamos a falar de uma bola de 1,250 kg e é tirada com a mão. Só para se ter a noção daquilo que claro, está aqui claro, a falar. Claro. Pedro, e perspectivas para o campeonato nacional... masculino, porque não há campeonato feminino, ou estou a dizer alguma asneira, já há campeonato nacional feminino, não. Olha, que eu andei não a, pois, a eu acho que masculino sei que há. Sim. Há perspectivas em relação ao Sporting, o que são as perspectivas para o Sporting este ano em termos de campeonato nacional masculino? O Sporting já é campeão nacional há 4 anos ou 5, talvez, não é? Eu praticamente desde que comecei a ver, e eu acho que... Quando é que foi a primeira transmissão do Golbol na televisão, na Sporting TV, Pedro? Foi 2018 ou 2017? Em fevereiro de 2018, sim. Essa foi a primeira vez que se transmitiu? Sim, eu acho que o Sporting já era campeão ano, sim, pronto, em 2017. Mas é 2018 é a primeira, porque eu acho que foi sim. Por aí também mais ou menos que comecei a prestar mais atenção. Normalmente os jogos também acho que eram de manhã, acho que não estou aqui a dizer nenhuma mentira, mas lembro-me de ver muitas vezes jogos de manhã. Sim, a Supertaça vai ser às 10 da manhã, exatamente. Exatamente, sim. E era quase, e portanto, e o Sporting que eu me lembro tem sido sempre o campeão de Golbol, e portanto as perspectivas continuam, o Sporting continua com a sua equipa para manter este para o campeonato nacional. Para o campeonato nacional, naturalmente que não há necessidade de trazer aqui os jogadores estrangeiros claro. a qualidade dos jogadores da equipa nacional, da equipa do Sporting, é de facto absolutamente extraordinária. Já falei aqui em 3 ou 4, no Adelei, no Luís Miguel, no João Mota, no só para confirmar, no, já fui, só para dizer a janeiro, o Sporting é pentacampeão nacional. Ok, ok. Só para não haver aqui dúvidas, senão... E portanto, mantendo o projeto paralímpico no Sporting, o Sporting tem tudo para continuar naturalmente a ser campeão, e é importante que os clubes grandes deem um pouco esta importância a estas modalidades, até para trazer mais praticantes para a modalidade. Eu tenho quase a certeza absoluta que depois do Sporting e depois do Futebol Clube do Porto, e tomara que o Benfica fizesse exatamente a mesma coisa, tiveram o Golbol que muitas pessoas, e olha, eu recordo até no seguimento disto, eu aconselho as pessoas a passarem a emissão atrás na Sporting TV e a irem ver as declarações da Ana Carolina, da tal jogadora brasileira, à Sporting TV, no seguimento da conquista do título europeu. Ela diz que o Sporting mudou a vida dela. Ela diz que porque muitas das pessoas, ou muitos dos cegos que jogam golbol, não nasceram cegos, portanto, têm aquelas doenças degenerativas que vão perdendo a visão ao longo do tempo e acabam por ter... pronto, alcançar ou chegar à cegueira total. E acho que foi exatamente o caso da Ana Carolina, como outros que existem dentro do Golbol. A própria presidente da IBSA teve exatamente esse problema. E ela, a própria presidente da IBSA também disse exatamente que o Golbol mudou a vida dela. Mas isto aqui, a Ana Carolina disse que o Sporting mudou a vida dela. E mudou a vida dela porque deu-lhe um propósito. Uma coisa é jogar golbol no Brasil naturalmente, outra coisa é vir aqui à Europa, que é uma coisa que, pronto, os brasileiros têm sempre aquela ideia, vir à Europa ser campeã europeia por clubes. E ela ficou absolutamente... Eu aconselho as pessoas a irem ver as declarações da Ana Carolina, em vez de eu estar aqui a dizer, vão ver as declarações da Ana Carolina no seguimento, à Sporting TV, no seguimento da conquista do título, uma boa dica, porque são absolutamente paradigmáticas do que é que... da importância e da responsabilidade social que os clubes têm em relação a modalidades como estas, como o golbol. E já vamos para lá de bastante tempo, e está a ser bom porque as pessoas estão a gostar bastante do que o Pedro está aqui a dizer, pelo menos, até não só, não é pelo menos, até pela forma apaixonada como o Pedro está a falar. Deixa-me aqui agradecer aqui ao Rufino Silva, que já vi que é entendido o golbol e que está-nos a dar aqui muito apoio no chat, a esclarecer muitas dúvidas. Portanto, um abraço para ele. Muita gente que está aqui a falar no chat, mas muita gente aqui muito contente por e essa foi. Uma das razões foi porque o Pedro sempre falou muito apaixonadamente do golbol, quem o conhece e como nós conhecemos-lo bem, sei muito bem como ele sempre falou apaixonadamente do golbol e aqui transmitiu na perfeição. Portanto, como podem ver, o Sporting é muito isto, o Sporting não é... Todos é nós mesmo, temos, é mesmo. O Sporting é muito isto, não precisamos todos gostar, não temos que gostar todos a mesma coisa, mas temos pelo menos que apreciar o que os outros gostam, mesmo que não sejam as nossas modalidades favoritas. Neste caso, eu também gosto de ver os jogos de golbol como o João e aprendi quando a Sporting TV transmitiu pela primeira vez e foi uma novidade. E eu que adoro, quem me conhece no Twitter sabe que eu adoro tudo e mais alguma coisa, como eu costumo brincar sempre. Eu já fiz um zapping às 3 da manhã e fiquei a ver corridas de falcões no Dubai. Portanto, eu vejo qualquer coisa que naquele momento me apareça pela frente para ver de modalidades. Mas o que me está aqui a mim também é a paixão com que o Pedro falou aqui do golbol. E acho que só por isso já valeu esta hora e meia. Eu tenho uma história muito engraçada. Não sei se vocês se recordam nisto, mas nas eleições de 2017... nas eleições de 2017 o Rui Mendonça tinha dito, pá, tens que ir ali à Sporting TV fazer os comentários depois no final para ver as contagens das eleições e tal, dos votos, e eu, pá, está bem, pá, mas não me metas muito tempo porque eu não consigo aguentar muito tempo a emissão. Nós estávamos lá como convidados, olha, estava o André Dias Ferreira, era outros convidados nessa noite, aliás fui eu, o André Dias Ferreira e o Sérgio. Estávamos ali os três a aguentar a emissão, e ele disse-me assim, pá, não, apareces lá para as 11h30 da noite, porque de certeza que à meia-noite e pouco os resultados são conhecidos. resultados pá, e se eu vos disser que eu saí do ar, eram 3 e tal da manhã, nós tivemos os três durante 4 horas. Houve, nós falámos de tudo. Nessa emissão, isso é a sério, foi histórico. Falámos de tudo, inclusivamente, pá, que é um tema. Não. Sim, falámos também do desporto paralímpico, mas falámos de um tema que isso é, eu fico. Começa-me aqui a fervilhar dentro da barriga. Que é os 24, os 23 títulos. Sim, porque tens um texto. Para quem não sabe e para quem não se recorda, o Pedro, que já foi o diretor. Eu penso, Pedro, na altura era diretor interino. Eu fui editor executivo, assim, o diretor exatamente. Era o José Quintela, mas depois houve ali período em que fui diretor. Que ele saiu e eras tu diretor efetivo. Lembro de uma vez, até tu amavelmente, num jogo em Alvalade do Sporting, me convidaste para ir às vossas instalações e estivemos lá a falar um bocadinho. E agora perdi-me do que é que ia dizer, mas... Nessa emissão, era a propósito da emissão do dia das eleições. Não, dos 23 títulos, Pedro. Ah, dos 23 títulos, exatamente. E isto dizer, porque o Pedro, como esteve na direção do Jornal do Sporting, e para quem não se recorda, lembro-me de uma grande peça que foi feita sobre essa questão dos 23 títulos, que na altura penso, eu não sei se foi só escrita por ti ou por mais alguém, mas lembro que tu também tiveste nisso e o Jornal do Sporting falou várias vezes sobre isso. Um dia também podemos trazer aqui. Um dia vamos fazer um... Porque tu tens aí muita matéria para falar sobre isso. Eu durante esse período, aquilo foi ali, salvo erro, 3 ou 4 números seguidos, não sei muito bem. Foram vários números, exatamente. Fiz duas manchetes desse assunto. Exatamente. Uma foi para recordar porque é que o Sporting tinha razão na questão dos 22 títulos, agora 23. Em que tive a ver, fui buscar recortes dos jornais da época, pá, toda a gente falava, mas olha, é melhor não falar sobre isso porque senão havemos falar disso. Exatamente, isto só para vos dizer o quê? Naquela emissão histórica da Sporting TV em que tivemos 4 horas no ar à espera dos resultados e que falámos de tudo e mais um par de botas, pá, um dos assuntos foi exatamente a questão dos 22 títulos. Pá, e esse, eu já vos expliquei, isso é um assunto que me mexe aqui nas entranhas, porque não consigo entender como é que as pessoas não percebem porque é que o Sporting tem razão nisto. Claro. Pá, é que não é só os títulos que estão a roubar ao Sporting, que estão a roubar os outros também. E atenção, não tenho vergonha de dizer que é roubar títulos ao Sporting, é roubar também ao Carcavelinhos, ao Belenenses, O Belenenses não tem só um título de campeão nacional, atenção. Pá, independentemente da forma como se jogava, se era em pool ou se era não sei o quê, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Pá, e eu, nessa emissão, eu estava a falar de tal forma tão apaixonada, pá, que houve um dia que eu estava no o lugar do Jornal Sporting, na bancada de imprensa, era na primeira fila junto aos sócios. Olha, ao lado onde fica a equipa de filmagem do futebol profissional, que eles filmam sempre o jogo lá de cima, claro. Para terem uma perspectiva mais ampla da coisa. E houve um senhor, pá, simpaticíssimo, cujo filho era jogador do Sporting de Futsal, e provavelmente ele deve estar a ver isto, certeza absoluta, e a partir daí até passamos a conversar sempre mais sobre isso, mais sobre o Sporting e sobre outras coisas, porque ele vira-se para mim, logo a seguir, na vez seguinte, ele vira-se para mim e diz assim: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor estava um bocadinho exaltado, mas eu gostei muito de o ouvir, você disse exatamente aquilo que tem que ser dito. E eu depois até pensei assim, pá, a sério, quando nós falamos apaixonadamente sobre alguma coisa, pá, fica assim um bocadinho difícil nós mantermos assim um bocadinho Meus caros, vamos fechar. Pedro, peço-te, fazemos sempre aqui uma coisa que é as notas finais, peço-te, se tiveres alguma nota final, algum último comentário queiras fazer para nos despedirmos, agradecer também a tua presença aqui no Sporting 160, já cá tinha estado, voltas outra vez, há de voltar mais vezes, voltas as vezes que quiseres, aqui é a porta aberta, sabes perfeitamente que a casa está sempre aberta para os amigos e não a casa, a cozinha, pode ser também o fogão, o que tu quiseres. Fazemos aqui na Serra, Pedro, não seja por exatamente. Isso. Exatamente, pedia-te uma nota final e para depois. Olha, uma nota final, começo exatamente como, acabo exatamente como comecei. Vocês não imaginam a satisfação, imaginam porque viram a forma como apaixonada como eu falo, mas é muito, muito gratificante e eu não tenho palavras para vos agradecer o facto de terem dado a oportunidade, não a mim em particular, porque outras pessoas podiam estar aqui no meu lugar a falar sobre o Goalball e provavelmente até com muito mais propriedade e com outras histórias e com outros pormenores. Já esteve para estar cá a Márcia, já esteve para cá, mas depois circunstâncias que não foram possíveis e depois hoje em dia já... Eu acredito que um dia ela possa vir aqui. Sim, hoje em dia é difícil, eu percebo que o Sporting tenha bloqueado um bocadinho isso, mas é o que é, as coisas são como são. Mas agradecer-vos imenso esta oportunidade, não por mim naturalmente, mas pelo Goalball, que é um desporto magnífico, vocês sabem disso porque também ficaram fãs. Vejam Goalball, às pessoas que nos estão a ver, vejam Goalball, interessem-se pelo Goalball porque é uma modalidade muito, muito, muito bonita, sobretudo jogada em alta competição, é extraordinária, com técnica, com força, é mesmo bom. E é esta oportunidade de dar a conhecer uma modalidade que merecia mais apoio e mais destaque, e não tenho palavras para vos agradecer, aliás, só mesmo num programa como o Sporting 160 é que isto seria possível. Vocês fazem um trabalho e vocês sabem isso, acompanho-vos desde o início, fiz com que o jornal Sporting tivesse aliás, foi a última página, lembro-me perfeitamente. Foi a última página, tenho guardado, está guardado. Acabou por ir à Sporting e eu digo-vos TV uma também. Coisa, eu não sei se vocês têm essa noção, mas há duas páginas importantíssimas num jornal. É a primeira que toda a gente vê e a última. E a última. Pá, é tão importante quase a primeira como a última, porque as pessoas veem a primeira e depois têm a tendência, mesmo que não comprem o jornal, têm a tendência para virar. Pá, e eu dei-vos essa honra da última página, porque de facto vocês fazem um trabalho inacreditável, fantástico, de grande sportinguismo, independentemente de andarem aqui a medir se são mais ou menos, isso não interessa nada, claro. Dão voz a todas as pessoas, só não dão voz às pessoas que não podem vir ou que não querem vir, portanto isso, os atos ficam com quem os pratica, portanto continuem o vosso trabalho extraordinário, tomara que vocês continuem a crescer imenso e gostava muito, muito de um dia o Sporting 160 fazer parte de uma plataforma de comunicação do Sporting ou de um podcast ou mesmo na Sporting TV ou o que quer que fosse, de que vos dessem espaço a vocês para poderem crescer ainda mais, porque tenho a certeza que seria um trabalho absolutamente inacreditável. Muitos parabéns, Pedro. Muitos parabéns, João. Um beijinho grande à Mariana, que não está cá, mas ela vai ouvir daqui a um bocado, que ela já pôs um bocado no Twitter a dizer que já está a sair para ir ouvir daqui a um bocado, quando chegar a casa. E muito bem. E não tenho mais nada para dizer. Muito obrigado a vocês. Nós muito agradecemos. Obrigado. João Castro. Tenho aqui para contar esta pequena história desta filial 74 do Sporting. É verdade, porque vai ser a tua nota final e eu vou buscar as imagens. Enquanto isso, vou dar os parabéns, obviamente, à seleção portuguesa de futsal. 7 jogadores de Sporting foram campeões europeus. Eu, na Rádio Observador, destaquei o Pani Varela, que eu acho, para mim, foi o melhor jogador do Mundial. Desculpem os fãs de Ricardinho, mas para mim o Pani Varela teve num nível estratosférico. Eu disse isso na rádio na sexta-feira, mesmo antes da final, e ele no domingo marca os dois golos, portanto só se confirmou aquilo que eu disse. Apesar de todos os jogadores de Sporting, o João Matos, que é o profissional com o melhor currículo desportivo a nível nacional, é uma coisa impressionante. Ele já não deve ter armário para pôr tantos troféus e essas coisas todas. O Eric também teve um nível muito, muito grande, portanto o Ziquité então vai ser o melhor pivô do mundo, digo já, e dava-nos jeito até no futebol 11, o Ziquité, mas não sei se o Amorim tem essa mesma opinião. E, portanto, eu acho que o Nuno Dias não deixa. Acho que o Nuno Dias não deixa, mas o Amorim se calhar já disse, se calhar dava para substituir o Paulinho de vez em quando. E portanto, eu vou-vos aqui mostrar, isto foi uma viagem, obviamente, eu estou aqui na Serra e hoje fui explorar um bocadinho, depois de ter estado o fim de semana a trabalhar aqui numas obras, em casa e nos terrenos, e quando passei por este sítio, digo já que é uma aldeia lindíssima, tem daqueles baloiços com uma vista fantástica, tem dois baloiços daqueles com uma vista fabulosa, e a caminho desses baloiços é uma estrada de terra e tem este Sporting Clube de Travancinha, eu escrevi de Travancinha, mas não, é de Travancinha, e parei, eu tiro fotos nestes campos, o Pedro Varela já sabe, eu ainda hoje tirei a um campo que se chamava, Pedro Figueiredo, não sei se viu no meu Twitter, mas era o Campo Luso Brasileiro, que aqui em Seixas está completamente abandonado. E depois aqui nesta localidade tem esta filial do Sporting. E então, tem um bar, tem um salão, é enorme, tem um campo de relvado, e este senhor, que é o senhor Xavier, permitiu-me tirar as fotografias, o campo está vedado, apesar deste núcleo estar um pouco parado, e ele explicou-me porquê. É verdade que a desertificação, a falta de apoios faz com que não haja dinheiro para escrever equipas, também não há jovens suficientes para construir equipas, o que é pena, porque saíram daqui alguns jogadores, portanto um guarda-redes de Sporting antigo, o Botelho, veio daqui, da Travancinha. Equipas do Sporting, seleções que antigamente, e o Pedro sabe disso, que havia a seleção do Sporting, que eram jogadores que depois reuniam-se e iam jogar isto, foram aqui jogar, o Manuel Fernandes jogou neste campo, houve outros jogadores, um Rafael, também conhecido na altura, veio aqui jogar neste campo. Este campo é relevado, obviamente a relva está quase igual à de Alvalade, como vocês podem estar a ver aqui. A relva vai ficar assim depois dos 4 jogos vai ficar em casa, assim, não é? É portanto, verdade. É, e portanto, este senhor mantém o que eu acho apaixonante, é este senhor que jogou aqui, que é um adepto fanático do Sporting também. E reparem, o campo, apesar de não haver nada, o campo está minimamente conservado. Isto é que é uma paixão leonina. Estive a falar 20 minutos, a minha esposa e os meus filhos um bocado ali à seca no carro, e eu a conversar com o senhor sobre o Sporting, e eu acho que é uma história fantástica. O senhor leva para lá as suas cabras, elas estão ali a pastar, o senhor limpa o campo, reparem, não há ramos ali, não há folhas, limpam tudo, portanto, aquele amor pelo Sporting, aquele amor pela filial, como existem nos outros núcleos que nós vemos, e que nós já fizemos parte, por exemplo, no nosso lado Norte, o núcleo Cacém, todos no núcleo Pombal, Matosinhos, Vila de Conde, esta paixão faz com que, apesar de não terem verbas para terem a construir equipas, nem têm horas de jogadores suficientes, têm ali conservam este campo ao fundo, eles até compraram, o senhor contou-me, compraram um bocadinho mais de terreno para alargar o campo, para ter as medidas mais oficiais, se quisessem crescer. No fundo construíram um túnel, tem um túnel que vai para os balneários, portanto, é um campo com algumas condições, e estes senhores transmitem ainda aquele sentimento pelo Sporting, aquele mais sentimento mais antigo, que é, apesar de não estar aqui ninguém a jogar, nós conservamos sempre isto, pelo amor ao clube, e portanto limpam o salão, limpam os jogos. Antigamente, em agosto, ele dizia-me, há 20 anos, um clube destes conseguia ganhar 4 mil a 5 mil euros só no bar. Portanto, imagina a diferença que é, e com esse dinheiro que era em agosto, que os imigrantes escreviam as equipas de jovens, e agora aqui perto de Ceia, ligado ao Sporting, só há, acho que há o São Romão, ali perto de Ceia, que tem as camadas jovens, de resto não há mais nada. E portanto, daqui saíram alguns jogadores para campeonatos nacionais, saíram alguns jogadores para o Sporting, como esse guarda-redes Botelho, que na altura chegou à equipa principal do Sporting, e portanto é pena que realmente os núcleos, ainda por mais com a pandemia, sofreram muito na pele, e portanto apelo a todos, e aproveitando aqui este exemplo, para as pessoas, quando podem agora, voltar aos núcleos, voltar a consumir uma cervejinha, umas bifanas nos núcleos, porque isso dá dinheiro, e é que permite aos núcleos também subsidiarem algumas atividades, como o futsal, que cresceu muito nos núcleos, futebol também, futebol bonzo, obviamente, mas depois atletismo, conforme eu referi já no passado, e portanto é necessário voltar a ver os jogos nos núcleos, agora que isto está a acalmar, já estamos todos vacinados, para consumir, pagar as cotas também dos núcleos, não custa, para não se perder campos como estes, e uma coletividade como esta, que realmente tem um campo fantástico, e tem um senhor apaixonado, fora os outros senhores, que ele também diz que são de Sporting e que vão lá de vez em quando tomar um café para abrir aquilo, mas a verdade é que dá gosto uma pessoa andar por Portugal e encontrar coisas ligadas ao Sporting, como o Sporting Clube de Travancinha. Portanto, muito. Para eles, a minha homenagem hoje, João, que eu acho que é fantástica esta pequena história, e o senhor estava com um polo do Sporting. O senhor estava ali com o polo do Sporting, só para vocês perceberem o amor ali, pastorear com o polo do Sporting. Portanto, maravilha. Para eles, um grande abraço. Muito bem. A minha nota final, e para terminarmos o programa, é uma nota final triste. É que o Sporting 160 e o João Castro, e também, certamente, o Pedro Figueiredo, se junta. Como toda a gente sabe, o José Eduardo foi uma pessoa que fez parte do Sporting 160 no início, continua a ser um grande amigo, ainda recentemente estive com ele numa ida ao Alvalade ver contra o Ajax, e este fim de semana não fomos a Arouca, infelizmente, não vou estar agora aqui a dizer razões, mas está a passar um momento muito complicado com o falecimento de uma pessoa muito próxima dele, não poderia deixar de o dizer, bem sei que o Zé é uma pessoa muito reservada e que está a sofrer muito nesta altura, e por isso poucas pessoas sabem, mas eu não poderia, nós não poderíamos aqui no Sporting 160 não deixar de prestar essa homenagem ao Zé, mandar-lhe um grande abraço. Um grande abraço, Zé. E voltaremos na próxima segunda-feira. Entretanto, certamente mais conteúdos no Patreon, mas na próxima segunda-feira cá estaremos. Não há campeonatos nacionais de futebol, há modalidades, há muita coisa. No universo sportingista há sempre muita coisa para se falar. Nunca ficaremos sem assuntos. Há sempre títulos a aparecer. Há sempre títulos a aparecer. Isto é, uma pessoa vai na rua, dá um chute numa pedra e sai um título do Sporting. 41 títulos europeus. Europeus, 41 neste momento, exatamente, com o Goalball que foi conquistado este fim de semana no setor feminino. E, portanto, cá estaremos, regressaremos para a próxima semana. Pedro, não desligues, vamos só pôr a música final e ainda falamos para a despedida. Um grande abraço a todos os que nos acompanharam em direto, os que nos vão ouvir nos próximos dias e ver, e até para a semana, e viva o Sporting! Viva o Sporting! Viva!